Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Luca, Luca, Luca, vem aqui escutar o chorume. Brisa, você matou o chorume. Eu não quero ouvir essa bosta. O que, que o titio vai ensinar? O que é isso? Que lixo. Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Good morning to you and you and you and you. Good morning. Good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to Might you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E aqui nessa bela manhã de domingo temos ele que não gosta de sair na batina, mas adora sair com a Tina Má, Wesley Zob. Com a Tina Má, não é? Do jeito que você fala, parece que a detonadora da Night, né? Sai fazendo maldades. Não, não é assim. Ele, isso aí ele costuma chamar de rotina. Esse é um podcast aí pra quem já ouve, né? O cara que tá chegando agora... Quem é surdo, não. ou quem deixou de ser surdo recentemente. Ah, sim, quem já ouve. É. O cara que tá chegando agora não sabe, mas Wesley Zob chama o cu dele de Tina. E aí sai aí por aí fazendo maldades ou fazendo a rotina. E nosso menino de coração de ouro, ele que chama a batida de Wesley Zob de boa, Tina. Gabriel Asmar. É, eu sou bom com nomes. É, mas é bom ou não é? Talvez ele fale pra te agradar também, né? Oh, mas você gosta de estragar, né? Os momentos. O nosso substituto, ele que também não gosta da batida, pois prefere a mãe Tina. Anderson Negão! Fala, Negrão! A mãe Tina. Ó, 50 segundos, hein? Deu 50 segundos sem falar da minha mãe. Porra. Mas fica tranquilo que ele chama ela de mãe Tina, porque a mãe Tina adivinhava as coisas aí. E ela adivinha tudo que ele quer. Faz de tudo pra agradar o menino. Já fica na posição certa. Né? Também não é difícil a mãe Tina acertar o que ele quer. É sempre a mesma coisa, né? É sempre chupa meu pau. Me cavalga. 30 cavalos. Peraí, me cavalga. Pera aí. Você pede pra mãe dele te cavalgar? Posição do unicórnio. Cavalga esse unicórnio! Esse lombão aqui, esse lombão! Que nojo de vocês! Vocês não entendem. E eu aqui rosteando o Douglas Ganso, o único host que começa a Tina meio que obrigação, viu? Só pelo social. Ah, é só pra manter esse podcast aqui. Poderia não, nem estar relacionado ao meu cu e nem o da minha mãe nessas histórias, mas agradeço pela lembrança. Muito bem, antes de começar esse podcast lindo, maravilhoso e cheiroso, rapaz, vamos dar nossos recadinhos e fazer mais algumas piadinhas sobre a mãe do Zob. Não, mas legal, cheiroso. Nunca envelhece diferente daquela velha que tá cada vez mais caída, né? Dá um tesão a teta dela bater no meu pé, assim. ainda mais ela te cavalgando. Ela te laça com o boy, dá pra acariciar a biqueta ali com o dedão do pé, né, cara? Troca a estação. É uma versatilidade, bicho. É diferente, vai. É diferente. Ah, rapaz. É inovador. Vou te dar aquele livro Kama Sutra para Velhas. Rompendo limites. Rompendo a gravidade. Quebrando paradigmas. Não podemos deixar de falar das participações que fizemos aí na podosfera. Das nossas andanças da podosfera. Isso tá pegando, meu. Olha que termo bom. Tá pegando. Você é inovador. Eu tô aqui pra inovar e fazer diferente, né? E exato. Aí, você participou de onde, Anderson Negão? Eu estive no Fermata Podcast número 83. Opa, falando sobre o quê? Brincadeira das Músicas 3. Nossa. Cada um dá um tempo. Aquela brincadeira de beijar. Exato. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Eu já falei que não. Mas vai começar com ignorância aqui, então. Era só falar não. Não é brincadeira? Ele vai chutar uma bola em mim daqui a pouco. Tá, daí você ficou cantando isso aí por 30 minutos lá. Ah, então é um episódio de uma hora e meia. Tá. E os caras falando assim, né? Os caras falando, não, mas não é isso. Né? É essa. Não, é isso. É essa. Não. Já falei que não é isso. É essa. Muito bem. Beijou quem lá? Eu quero saber. Ah, ninguém, infelizmente. É que a pergunta falando, que não quer calar foi pera uva ou salada tina? Salada tina. Beija. É mistura. Então, você ganhou lá ou não? Não, não era um jogo. Mas ganhou ou não? Mas ganhei. Não era um jogo, mas ganhei. Saiu como vitória moral. Não era um jogo, era uma brincadeira com prêmios. Que você levou o prêmio. Exato. O cara que eu levei. Sim. A força, mas levei. Levou, não muito importa bem. Um dos meios. O que mais você participou? Eu estive também lá no podcast da Carol, The Pet Ladies. The Pet Ladies. The Pet Ladies and Gentlemen. Não, peraí, acho que não é bem isso. É, alguma coisa assim. E foi o episódio Agora Carol Me Ajuda 03. Eu falei da Bianca. Ah, sim, namoradinha. A Bianca é sua vizinha. Ejaculação precoce. E agora? Não você. Que eu chamava de cadela. Não você, ela. Ela tinha ejaculação precoce. É. A Bianca alavanca. Bianca aquela cadela. Daí você falou da cadela Bianca lá, então. Cadelas com problema psicológico, né? Achava que tinha sido estuprada durante a noite pelo dono. Que cachorra louca, né? Nossa. Apesar de resolver cubos mágicos dessa cachorra, né? Sabia falar, mas... ficou louca. Ficou louca. Pior que ela é louca mesmo. Nossa, inventa cada que coisa. Que mentirosa, né? Vagabunda, né, meu? Já que era tão boa em física, deixou ela na cadeira de rodas. Até mais rápida na descida. Ornou mais até. A voz ficou mais bonita pelo computador. Quando um humilde ganso se viu num surubão com a galera do Chorume, surgiu essa canção. Só pichupava um pênis branco, veiudo e robusto, com suas bolas enormes, gozaram em tudo. Nem Gabriel Asbar conseguiram perdoar. Ele é um gostoso e bom de se currar. Estava arrombado, todo ensanguentado. Anderson Negão só sabia chorar. Deu-me esmola pro meu curro, gemalha é importante, é muito importante. Oh, oh, oh. Deu-me esmola pro meu curro, gemalha é importante. Yeah. Chorume.com.com.br / padrim, não vá se esquecer. Se você é meio gay, também tem o PicPay. arroba chorume, dou e só vem. Ou vai na lojinha e dou uma esmolinha, é isso que garante que mais episódio gravou. Essa é a canção de um podcast de bundão, nos tem dinheiro pra um surubão. Deu esmola pro meu curro, raiz a pau fumegante, Silva rolar berrante, oh, oh, oh. Deu uma esmola pro meu curro, Teresa bem incessante, sem dar pau de elefante, oh, oh, oh. Deu uma esmola pro meu curro, Ademira chupa bastante, Georgina pau fumegante, oh, oh, oh. Deu uma esmola pro meu curro, travestis os garantem, yeah! Muito bem, sem mais recadinhos, vamos pra ele, rapaz. O nosso menino que não estupra cadela. Diferente. Sim, faz amor com cadela. Exato. Diferente. Não precisa estuprar. Ele que não penetra as tiras, ele ama as tiras. Massageio por dentro. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é chorume, quadro clínico. Chorume, o quadro clínico. Onde falaremos dos problemas de saúde que tivemos aí, que rapaz, temos e que teremos. Exato. Não, o que teremos fica pra próxima, senão não vai ter. Vai ter 7 episódios aqui. Então falaremos aí dos nossos probleminhos, problemetas, problemaças de saúde. Problemocas. Que já atrapalharam aí a nossa vida cotidiana, a nossa rotina, ou se não só a nossa tira, não é? Peraí, nossa tira, pera. Tipo aquela hemorroida que você teve. Então vem aí com a gente aí com esse episódio que promete ser o quê, Anderson Negão? Promete ser tratativo. Ah, nem deixa quieto. Fica por tratar. Ah, nem pergunta mais. Não, né? Deixa, vai. Deixa. É broche que o Wesley mandar o pau dos outros pro Dude falando que é pau dos outros, aí você fala que é desconhecida. Pau do Gabriel. Ah, mas não sabia que você tinha uma tatuagem na virilha, mas eu não tenho. Então esse pai de quem, seu maluco? Ah, não, mas eu fiz essa tatuagem pra te mandar. É, fiz a é de chiclete. Chicago não aguenta. Cuidado aí, Capone, menina. Muito bem, então. Ele que é o mais saudável de nós. Você vê como. Você vê como vocês estão na decadência, amigo. Como que tá feio o negócio aqui. É ele que começa esse podcast sempre. A não ser quando não é ele. Pera. Faz sentido. É verdade. É uma dessas duas opções. Wesley Zop, quais aí o problema de saúde que você quer relembrar? É isso que eu ia falar. Aquela vez enfiou um pepino no ânus, aliás. Tava pelado na feira. Por causa do forte devido calor. Devido ao forte calor. É, escorregou numa banana, caiu de pessoas que não têm a consciência de jogar as coisas no lixo. Exato. Tava lá no chão, escorreguei na banana. Caiu de bunda, caiu quatro pepinos, uma mandioca e dois mamões. Sim. Não tudo junto. Foram em feiras diferentes. Sim, às vezes eu levo a casca de banana. Às vezes não tem banana perto do pepino. O feirante coloca tudo encarrilhado também ali. E aí? Com lubrificante na ponta. E né? Qual é o problema dele? Falta de equilíbrio, gente. Exato. Você sem roupa, você não tem o mesmo labirintite, equilíbrio. Labirintite, labirintite. É isso que ele tem. Sim, medo do labirinto que a feira forma. É, ali. Exato, ali. Às vezes é vários corredores na feira. É diferente. Labirintina. Labirintina. Eu quero deixar bem claro que o meu objetivo nesse episódio é fazer a anedota de Toledo. Tomara, tomara. Já ganhou, já ganhou. E aí? Uma das primeiras vezes que fui para o Litorã, a gente tava lá jogando bola, nadando. Na praia ou na rua? Na praia, na praia. Na areia. Quantos dias você passou litorando? Quantos dias eu passei me torando? Deixa eu pensar. Quer disputar com você. Só que claramente sem talento algum. Porque não fez sentido nenhum essa piada. Exato. Ah, tem que ter sentido. Quantos dias eu passei ali? Não, você passou ali. Litorando. Daqui 30 minutos. Litorando! Não, mas, Gabriel, não se sinta ameaçado. Vai, ele vai comer teu cu uma hora ou outra, saiba disso. Não, o negão sempre faz isso. Mas quantos dias eu passei litorando ali? Ah, essa foi boa. Foi perspicaz, hein? Não, acho que foi um dia de bate-volta. Tá. Foi uma das primeiras vezes que só lhe dei um bate-volta. Só foi, só entrou e saiu uma vez só. Só deu aquela poteada. Daí a gente tava ali e eu vi um dos caiçaras sair correndo do quiosque. Pera aí, você tava jogando bola. Tava jogando bola. Como que era o time ali? Como que era o time? 5 contra 5, 3 contra 3. Ah, a gente tava em dois carros ali, tá, 4 contra 4 e 2 de fora. Gol de chinelo ou vocês levaram trave pra montar? Gol de chinelo ou de coco, não sei, né? Gols improvisados. Tudo bem. Tudo ou só um buraco na areia. Só valia gol rasteiro ou podia meter no ângulo que não existia? Daí você podia chutar aqui na estratosfera. Não. Exato, porque daí você não sabe qual que é o teto do ângulo ali. Não, acho que só valia rasteiro que é mais justo, né? Tá bom. A gente tava jogando bola ali e tal. E nisso eu vi um caiçara correndo. E pra você subir pra calçada, tinha uma rampa ou tinha uma escadinha lateral. O que que ele fez? Ele bateu um pé na rampa e pulou. E já pulou pra cima, assim. Então ele nem usou a rampa como rampa. Jack chonou. Daí eu falei, pô, muito mais prático. Sim. E isso a gente tava jogando e manguaçado, né? Bebendo. E nem se não tivesse bebendo. Eu acho que eu não conseguiria fazer aquilo. Mas você bêbado, você acha que você faz. Porque realmente você faz. Exato. E quando a gente teve que buscar mais serva no mercado, que era em frente, falei, vou jacksonar. Vou de atalho. Porra. Não vou gastar, agora que eu aprendi... Não vou gastar 3 segundos subindo uma rampa. Você é louco. Eu sou burro? Tomei leite de burro, né, então? Então minha mãe tem fileira de teta. Então eu tô louco, então, caralho. Daí eu fui correndo... Fui bater o pé na descalço rampa. Ou de chinelo? Descalço. Ah. Fui bater o pé onde o cara tinha batido o pé pra pular lá pra cima. Onde você acha que ele tinha batido o pé? Às vezes, onde eu acho que ele tinha batido o pé. Tinha uma cama elástica na areia ali, ó. Eu não percebi. Exato. Sim, e não por estar bêbado, mas porque dá pra camuflar bem uma cama elástica numa areia. Eu bati o pé, só que conforme eu bati o pé, acho que eu peguei bem na pontinha do pé ali. Tá. Escorreguei. Você não bateu a sola. Você não, bateu a unha. O balê. Você bateu a ponta da sapatilha. Um caspelinho. Só deu uma caspelinha ali. E rasguei a canela na pedra conforme eu caí. É, porque 80 quilos em cima do seu dedo do pé. É, 80, na época eu acho que 80 quilos mesmo. É, você falou que foi uma das primeiras vezes. Exato, pode ter sido uns 80 quilos. E daí, então, daí... Um dedo não levanta 80 quilos. Não dá. Ainda mais no impulso, que tava com mais de 80 quilos na hora do pulo. Dá mais pulo. Dedo do pé. Dedo do pé é fraco. Por mais que seja o dedão. Dá, mas não era o dedão. Quer dizer nada. No seu caso, não era o dedão. Depende. Fale por si só. O Anderson Negão tem exercitado muito o dedão do pé. Tá, já tá jogando FIFA contra ele mesmo. E já perdeu algumas vezes. É, já ganhei outros. É verdade. O que acontece? Com a canela rasgada, vamos pro postinho. E estragou. Mas você bateu ali na rampa. Não, mas, na quina da rampa. O pior não é rasgar a canela. É rasgar a canela e já empanar ela na areia. Isso que é foda. Já tostar ali. Caralho. E daí, e o postinho era tipo dois quarteirões de onde a gente tava ali. Aí você vai ir pro postinho, já bate o pé na outra rampa. Pra esposa, porra. Realmente eu não sei fazer isso, cara. Eu não consigo mesmo. E ali uma fileira de crianças fazendo. Olha que fácil. E não crianças caissara, não. Qualquer criança. Crianças cadeirantes. E não era cadeirante fazendo... por causa desse pulo, não. Fazendo um BMX ali. Pá, pá. E você com as duas canelas expostas. Ah, isso é impossível. Isso é impossível. Olha o Ace Ventura 2, quando ele leva uma flechada nas pernas. Ele... Fica gritando, apontando. E daí... A gente vai, eu e mais uns dois camaradas vamos lá no postinho. Fica umas três horas. Você tava assim, ai, dodói. Ai, gente, desculpa ter estragado o rolê de vocês. Por isso foi um bate-volta. Não era pra ser, né? Pra ficar 30 dias lá. Não. Daí tamo lá no postinho, puta demora, bicho. Tal, e muita gente lá tava lá por causa de insolação. Ninguém porque rasga a canela querendo ser um caiçara, né? Não. E daí, ó, tinha umas emergências, né? Que daí passava na minha frente. E daí tô lá, mas acho que demorou umas três horas, realmente. Daí na hora que eu fui atendido, o cara falou... E detalhe, isso era o tempo os áureos da praia. Ah, sim. Onde você ia e faltava água, faltava alimento. Exato. Faltava água. Fila em padaria. Não é essa fila pra comprar água. Não é essa modernidade que tem hoje, não, que todo mundo ter acesso a tudo. Hoje é muito fácil. Hoje é simples. Tô falando na década de 90 e isso. E aí, ó, 40 pessoas num passatinho, rapaz, era isso. Exato, exatamente isso. Numa Kombi. E a polícia parava você porque queria um guarda descer pra praia junto, rapaz. Ou porque queria cigarro, né? Exato. E Tinho era o nome do motorista. Exato. Porque na descida da serra tinha uns caras que ficavam enrolando todo mundo, passatinho! E ele ia, velho. Ele descendo. Ele com o Fiat 147, né? E fumando. Não o carro, ele. Ele fumando. Talvez os dois. Mas o carro era obrigação. É. E aí, na hora que eu fui atendido, o cara falou assim, isso aí você só rasgou a canela. Isso aqui não precisa de ponto. Sabe o que você faz? Só daí eu vou dar um murinado aqui mesmo. Não, mas foi quase que ele falou. Aqui, ó, o baita pênis de negro ali. E nem, ele não era negro, não, ele tinha um pênis de negro. E ele nem era enfermeiro nem nada ali, ó. É, um outro caiçara que tava sou ali. Sou curandeiro, rapaz. Sou índio, porra. Daí ele falou, vai lá, mergulha no mar, depois você volta aqui que a gente faz o curativo. Eu falei, porra, mas três horas esperando pra o meu, a receita... Você dá um mergulho no mar que resolve, né? Mas tava fundo? Ou foi só um raladinho? Não, tava fundo. Não tinha vovô pra passar álcool que não arde. Não tinha, daí você ficou chateado. Também posso ter ficado chateado por isso. Mas... Daí eu fui, entrei no mar. Daí naquilo arde a alma, né? Porque tá a fundo. E humilhação aí, também. Tem isso que é. Humilhação. Água com sal, caralho. Água com sal e urina. E merda. Humilhação. E merda. E humilhação. E humilhação. Que porque... é a coisa mais suja que o ser humano já produziu. Porque na hora de eu ir pro mar, as crianças ainda estavam brincando exato. Ali. Exato. Não, e fora que você ficou três horas lá igual um idiota. Pra ele te mandar ir pro mar. Pra receita ser essa. Que era coisa que você já queria fazer. E daí a receita foi essa. Quando eu voltei lá, eu falei, eu não vou ficar mais três horas nessa fila. Eu falei, tá resolvido, vai. Daí você foi lá pro mar, só duas horas pra mergulhar de fila. Pediu pra Iemanjá, ela te mandou um curativo. E você ali, você não quer ser o delicado na hora que você tá entrando no mar com a canela... Ai, dodói. Você vai entrando, doendo sua alma ali, você não, mas... De boa. Não, ainda mais que tem umas gostosas por perto, você quer... Fazer moral, né? Uhum. Mas não fiz moral nenhuma. Só chorei. Entrei chorando mesmo. Mas e aí, sarou ou não? Sarou, não tô com a canela cortada. Essa mano. Era a receita mesmo? Não, mas vou fazer ponto quando voltou pro americano. É mas isso. Mas eu tenho uma dúvida. Quando alguém quebra alguma parte do corpo, pé, braço, não sei o quê, e não cuida, eles falam que calcificou errado. Aí quebra de novo. E arruma, né? Se o seu tivesse cicatrizado errado, eles iam rasgar de novo e costurar certo? Ou passa só babosa, que daí dá uma arrumada. Uma cicatriza errada. Não sei, uma rebarba assim. É, às vezes tem aqueles cortes que fica pra fora, né, quando cicatriza. Então. É, fica aquela... Queloide. Queloide. É, não... Ou tem uns cortes que nem fecha, né? Vira uma cabeça de criança. Isso daí é escorbuto. Pessoa escorbuto tem, tem isso aí. Isso daí é problema de saco. Isso daí é quando a pessoa já não tem mais a regeneração. Mas, tá. Resumindo, o Zop raspou a canela e queria atendimento no hospital. Ah, atendimento VIP. Que eu fui chorando. Pro médico ter falado, ah, é só mergulhar no mar que passa isso aí, quer dizer que não era nada, era só uma... Você acha que na hora ali ele só falou, ah, vai mergulhar no mar, vai, é próximo que tá realmente precisando. Alguém com cabelo, por favor. Eu fui apertar o limão na minha porção e espirrou no olho, meu Deus, vamos internar esse cara. Sim, é uma urgência. Internar esse cara. Isso são urgências do litoral. Oh. Tava cortando unha, saiu a pelinha do canto. Aqui, não, nem faz mais nada. Eu fui puxar, veio até a parte de cima do dedo. Veio até a orelha. Não. Vamos pra cirurgia, rápido, antes que cicatriz errado isso. Pelo amor de Deus. E eu ali, pior do que osso quebrado e calcificar errado esse negócio. Deus me livre. Eu ali no canto, mas doutor, cala a boca, vai pro mar, caralho. Cala a boca, careca. Esse seu problema de calvície eu não resolvo aqui. Que não faço milagre não, porra. Você aí... Vamos fazer o seu transplante de cérebro agora. Já falei que eu não faço milagre. Ô, careca. Você aí, você vai funcionar com dois corações. Agora alguém tira esse careca nojento aqui. Eu já dei a cura pra você. Vai lá no fundo do mar, bem no fundo. Lá resolve. E não volta. Saia da minha cidade. Aqui é Chinatown, porra. Não, não. Você veio pro médico, você tem que ir pra igreja, porque isso aí só é extrema unção, bicho. Agora me traga os balões pra eu substituir o coração do cara. Me traz aqui um pedaço de bicicleta, que esse cara aqui vai ter um braço mecânico. E vai funcionar esse braço mecânico pra ver se ele espanca esse careca idiota. E eu ali, mas doutor, não tem nenhuma receita. Cala a boca, caralho! O doutor tá sangrando quieto! Até a sua voz é irritante! É, eu acho que eu fui mal atendido lá, vai, vamos chamar assim. E você, Gabriel? Não, eu tenho cabelo. Graças a Deus. Ufa. Por enquanto. Normalmente, quando eu vou no hospital, os médicos me atendem. É até um evento, né? Olha, eu tenho problemas naturalmente, eu não preciso ir na praia pra rachar canela. Você nem gosta de ir pra praia. Já não gosto. Já tinha claro, dito, várias bem vezes. Bem claro, pra mim podia ser tudo... Tudo rocha. Tudo cimentado. Já tive um problema que às vezes me... Aflige? Me aflige novamente, até mas... Até hoje. Até hoje, mas não com a mesma intensidade que foi... Menor grau. Menos mal. Não com a mesma intensidade. Que? Pedra no rim. Dizem que é fenomenal. Cara, foi a experiência mais dolorosa que eu já tive na minha vida. E, sério. Eu fui dormir... Pedra no rim. Rim? No terceiro rim. Pera, então não sei se é bem o que eu tô pensando. Mas eu fui dormir de boa, tava saudável, tranquilo. Correu meia maratona. Corri meia maratona, tinha tomado uns goró no dia anterior e tal, tava tudo 3 tranquilo. 3 horas de sexo, você tava com preguiça. Aquela gozada grossa. tava rápido, vamos dar uma rapidinha. Né? 3 horas é rapidinho. Exato. Eis que 4 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei com uma dor insuportável, cara. Suportável. Onde dói? Perto da virilha. Que pariu. E era uma dor que doía ali na virilha e irradiava pro saco, pra barriga. Achou que era vontade de dar uma de novo. Ah, eu falei assim, caralho. Vou dar uma por precaução. Na hora eu lembrei daquele pessoal mais antigo que falava, deu nó nas tripas, sabe? Eu falei, porra, vou morrer, cara. Cientificamente pode ser possível. Falei, porra, eu vou morrer aqui, cara. Nossa, mas doía pra caralho. E nó nas tripas do saco ainda? Nossa. Não, aí não. E você sabe que tudo que dói e dói perto do saco, causa mais dor. E mais susto. Sim. E daí eu acordei, minha namorada tava lá comigo. Ela apertando o seu saco, disse, tá, pois, tá isso, solta, mano. Solta. Ah, mas eu nem tô segurando, então sou eu. Mas daí ela falou assim, não, eu vou pegar uma compressa de água quente, não sei o que. Eu falei, não, água quente é o caralho, a gente vai pro hospital agora, cara. É meu saco, porra! Meu saco que tá em jogo, caralho. Você tá com problema na sua cabeça? Eu tô falando que é do meu saco. Mas eu comecei, cara, doía muito, eu tava até... Isso, conseguia... Gabriel pelado na porta. É. Meu saco! Mas olhando, gritando pra rua. Esfregando na cara da enfermeira. Não dava nem pra ir, nem o tempo de pôr uma roupa, né? Não dava. Mas na cabeça dele, não. Ah, isso sim, é. Aí fomos pro hospital, chegamos lá, já me botaram pra dentro da emergência, tudo. E, cara, me deram um bagulho lá, que eu sei lá o que, que era pra dor. E não resolveu porra nenhuma. Aí depois o médico que tava de plantão chegou lá... Dipirona. Ah, não, deu algum outro analgésico. Tá no saco o problema, cara? Você vai comer, ele come até banana, se for negócio. Aí ele falou assim, não, então eu vou entrar com uma outra medicação, não sei o que e tal, aí... Tá com 40 gotinhas de pirulito. Aquele médico, sei lá... O cara chega, põe a... Só tinha dado 15 pra ver se não era fresco. 40. O cara chega, põe o próprio tubinho no soro, assim. Não, mas aí eles foram lá e me deram uma dose de Tramal. Tramal é... Tramal é um negro jamaicano, sim. Que é o enfermeiro. Não, esse é o Jamal. É o irmão dele, é o Tramal. E a dose de Tramal é pau no rabo ali. Mas ele falou, bom, cheguei lá, botaram pra dentro. Mas daí fica já fica dormindo. Então. Quando algo dói mais do que a dor anterior, você esquece da primeira. Exato, é adormentado e ter sido violado pelo Tramal. E ele vai falando inglês ali, aquele inglês puxado de sotaque, te confunde todo. Sim, então. Meio cubano, meio... Você nem ali tomando aquela tongada, meio sem saber porque foi pra lá. Exato. Como que aconteceu aqui? Só tava com dor, porque... Como que chegou nesse ponto? Porque eu tô nessa cela agora. Aí, depois de uns 30, 40 minutos de ter tomado esse bagulho, eu não tinha resolvido nada. Eu ainda tava contorcendo de dor. É um analgésico top? É forte, é um abaixo da morfina. Dá um barato? Não? Pra mim não deu. Dá um soninho gostoso. A não ser que eu tava tendo barato e nem percebi. porque tá doendo o saco, né? Ah, não, é realmente. Não pode tem ser. Como você se distrair. Você pode estar tá ganhando um boquete, você não vai ficar feliz. Não vai, sim, não vai. Nossa, boquete. Só se tiver chupando seu umbigo ali, porque pinto não existia mais, não. Tava mais perto de sair pelo cu do que pela frente. Tá chupando a teta, vai. É que você tá se comparando com o Tramal. É injusto a minha comparação. Seu psicológico foi afetado aí. De ver aquela bela tramóia nele. Aí qualquer um aí, porra. Tá. Não tem como comparar. Tá, você tava sem pinto. Aí depois de um tempo ali ainda... Torcendo de dor, suando frio. Chorou? Xingando a... Te colocaram num quarto ou deixaram no corredor? Não, colocaram eu naquelas cadeiras que toma soro lá, que estica as pernas. Menos mal, pelo menos... Mas é confortável. É, confortável, mas mesmo que eu tivesse numa nuvem, não ia estar confortável. Ainda mais que... Você ia cair no chão. Sim, se você tivesse no valor. Ia até dar um medo. E fica todo molhado. Ia tá frio, seu saco ia retrair, ia doer mais. Mas a questão... A questão não é... Não é nem isso. A questão é você fazer essas analogias com o professor de geografia, né? A questão é que você ia tá caindo no chão em alta velocidade com medo de bater o saco. Não era porque morte, não. É, tá doendo já. Ah, não, mas era uma nuvem feita num ambiente controlado. Tava dentro ali, não tava no céu. Ah, uma neblina, então. Aí, depois de um tempo, ainda... Sentindo dor, eles foram lá e me deram uma dose de morfina. Ah, aí a dor começou a ser... Somado com o Tramal? Somado. Porque o Tramal torando. É lógico, eu tomei e ainda tava ali, né? É que o Tramal também não para, né? Ele começou ali, ó, é pá! Não para, não. Não para, não para. 5 horas ali, ó. Mas tá... Daí, eles aplicam na veia, direto? É, não, eu tava com, com soro, um acesso e daí aplicou no acesso, né? Mas foi direto, sem soro. Linguinha mole. Não, aí você começa. Você começa. Já, ele fala de um jeito muito pornográfico. Trabalho já mostra uma taça de vinho. Ele com a língua mole. O violinista de fundo ali. Que é o médico também. Mas ele é médico nas horas vagas. Ele ganha mais como violinista de estupro. Mas muito mais, né? Estupro? É, sim. De tratamento intensivo. Tratamento, aí sim. E aí? E aí, depois desse homenagem aí de Eutramol e morfina, aí começou a cessar a dor e comecei a ficar mais sossegado. Daí eles falaram, vamos fazer exame. Hoje já sabia o que não, vamos fazer exames. Só que daí eles coletaram pra fazer exame de sangue, mandaram fazer um ultrassom e um raio-x. E pediram um exame de urina, só que aí no banheiro eu não conseguia mijar. Não saía, não... Tipo, o chafariz tava entupido. Mas não... tava com vontade. Não, dava vontade, mas não conseguia fazer xixi. Fica tensão, né, bicho? Você tá aí, com dor no saco. Aí, outro tramal ali nas suas costas. É, o ruim é o tramal que para, né? Vai que mijar, eu vou mijar Gabriel. E sair com o pau dele. Aí ele, vai mijar, Gabriel? Vai mijar. Mija aí, Gabriel. Vai mijar, Gabriel. Mija pra eu ver, mija pra eu ver. Gabriel, mija. Gabriel. Acaba. Pim, Gabriel. Good sleep. Aí eu consegui fazer o raio-x, o ultrassom. Saiu no todo. Raio-x? Então, aí, primeiro momento não. Porque parece que tem um tipo de pedra que não sai em raio-x, sai, que ela é translúcida. Aí, que é, chique, eles falam que é cristal, né? Não é... Translúcida. Sim. Tá. Tipo um cristal. É, boa. Sim. Aí, depois de umas 2 horas lá, entre aspas, internado, eu consegui fazer o exame de urina. E daí, quando veio o resultado, eles falaram, olha, pode ser pedra no rim. Como assim pode ser? Não. Deu 2 horas depois, eu quero saber exatamente o que é, cara. É o meu saco, filho da puta! É o meu saco que tá em jogo, caralho! E daí eles e mandaram como você sabe que pode ser uma pedra no rim? É, porque você mijou uma pedra aqui. Se a gente pediu pra você mijar num pote, você deu um açúcar cristal pra gente analisar aqui. Aí eles me mandaram pra fazer uma ressonância. Isso. Aí achou a pedra. Aí apareceu. Tava no canal entre a... Dom Bexiga. Pedro e a Anguera ali. Isso. Sim, esse é o lugar da ressonância que ele fez. Mas... Entre a bexiga e o rim, tava a pedra lá. Bom ou não? Então, delícia, né? E aí o médico falou assim, não, mas fica tranquilo que só dói quando ele sai do rim e vai pra bexiga ou quando sai da bexiga e vai pra ser expelido. Eu falei, que tranquilo. O que tá agora não dói, não. Que tranquilo. Quando tu tá dentro do rio, dentro da bexiga, não dói. Então tá de boa. Então porra, então é só eu falar pra não sair do lugar, né? Caralho. Só comer casca de árvore. Só comer uma peneira. E daí eu passei por uns maus bocados. Umas dores. Fiquei... Porque ela ficou ali no meio de campo. É. Mas daí ela se moveu e chegou no lugar dela. Chegou na bexiga. É. Onde não dói. Só que daí ele falou assim, não, aí você vai expelir naturalmente isso aí. Naturalmente, não sei, né? Não sei se é naturalmente, eu mijo pedra. Exato. Naturalmente nunca aconteceu, mas tudo bem. Naturalmente, não. Uns 30 dias, 40 dias. Ele te deu aquele dilatador de vaso? Que o seu pênis cabe um windinho dentro. Exato. E até por isso eu não senti mais dor, porque tava... Sei lá, dobrou de pausudo. Trabal. Aprendi seu truque agora. Dá pra fazer um dock aqui. Dilatador de vaso, filha da puta. Aí é fácil, né, Trabal? Aí chega a 50 centímetros mesmo. Apesar do meu do endurar, hein? Mas deve ser treino. Só iniciante ligando pra ele. O Trabal. Gabriel? Gabo. I miss you. Inclusive, por causa desse episódio, eu não fui no ao vivo do Rio de Janeiro. É verdade. Foi nesse episódio. Você tava chorando, lembro. É, não tava. Mas você falou que que já tava pra ser expelido, tava no caminho de ser expelido, né? É, não, tava do rim pra bexiga. Ah, era nesse inteirinho. É, quando eu fui pro hospital, aí depois eu tomei o vaso dilatador, não sentia mais nada. Mas você nem sentiu quando saiu? É, não você nem percebeu? Não. Você só acha que... Mas você escutou... Acho que saiu. Pode ser que esteja na louça. Não, pode ser que esteja aqui. Não, escutou na louça. Não. O tintalar. Porque tem gente que percebe ali quando é uma mijada. Sim, mas... Isso é uma rasgada. É porque você tem que pegar no pau e tipo uma pasta de dente, até a ponta ali com a pedra. Tem que dar uma chupada, né? Tem que dar uma chupada. Aquele da gasolina do tanque, né? Aquele fim do bidu que sobrou ali, daí você pega de baixo e empurra pra cima. Chupando. Mas, pode são ser. Técnicas apenas. Você então. Tem que tirar na colherzinha ali. Ah! Não, dizem que é melhor pôr no saca-rola. Depois rola, né? É, saca-pedra. E aí, então? Então, às vezes, em alguns momentos, ainda sinto cólicas. Pode ser uma nova pedra? Pode ser nova pedra. Ou pode ser a mesma pedra? Talvez. Mas pode ser uma ametista. Então. Graças a Deus, não tive mais um episódio tão dramático igual não esse. Doeu o saco. E recentemente tive uma amostra de coisas que podem acontecer com pessoas que têm pedra no rim. Uma palestra. Como assim amostra? Numa palestra. Uma palestra. Não. Aquelas palestras de nefrologia. Quando, né? Você vai tirar carta. um pequeno caso de alguém próximo a mim que teve que fazer uma cirurgia para remoção da pedra e deu algum probleminha, teve que tirar o rim. Ah, sim. Vamos já tirar esse rim? Porque se você sem rim, não tem pedra no rim. Então. É verdade. Mas daí você tem que torcer pra não ter no outro. É. Mas daí qualquer coisa tira o outro rim. É, melhor. E aí tem aqueles enormes rins que ficam... Nas hemodiálises? É, nas hemodiálises. Aqueles rinsão. Aqueles rins que você tem que ir 3 vezes é por semana. Isso, é bom que você só vai 3 vezes por semana. Ah, mas é rápido lá, porque 3 vezes por semana você só fica 4 horas lá. Ah, mas então... tá bom. E o rim? Você fica ali com ele... 24 horas. Eita. É. Isso ninguém pensa. Aproveita e já tira a vesícula também, que mas cê, tá pedra. Mas você só tem que ir lá e ficar lá, porque a gente ainda não conhece nenhuma pessoa tão grande que dê pra pôr a máquina dentro. Ah, mas o Anderson Negão tá caminhando pra isso. Só que eu não contei pra ele que a máquina não vai pelo cu ainda. Vai pela uretra. Pelo caminho da bichinha. Ele falou, não, meu objetivo é essa máquina dentro de mim. Essa máquina é chamada Tramal. Essa máquina do amor. Ela vai Anderson. Tratar meu músculo do amor. Anderson. And. E aí, Anderson Negão, você é um cara saudável, hein? Quase. Quase atleta, né? É isso aí. Faz um bolt de Sumaré aí. Eu devia... Deve ter umas doenças de gordo, mas todo mundo tem doença de gordo. É, exato. Todo gordo tem doença de gordo. Não, até magro tem doença de gordo. Até o Gabriel que é magro tem doença de gordo. Não, não é nem doença de gordo, são doenças. Pode não, ser. Colesterol é uma doença de gordo, mas que dá em magros. Eu não tenho colesterol. Calma, já fez exame? Fez exame? Não tinha até falar isso. Ai, droga. Por que você foi falar isso? Vai ver, tá estourando. Tô sentindo umas veias entupidas agora. Ai, meu saco, tudo dói o saco. Né? É o reflexo da dor. Rasga a canela, dói o saco. Ah! Não. Tá, fora as doenças de gordo. Fora, de tá, saco. Você tá ficando careca, mas ainda... Não, isso eu já tô controlando. Ainda tem... Mas tá controlando bem, Alemar, né? Não, mas tá indo. Daqui a pouco vai. Ainda tem atendimento garantido pelo SUS, porque tem cabelo. Você não tem que nadar na hora que tem alguma coisa. Por enquanto. Sim. É, vamos tentar. Mas e aí? Quais? Leva até onde dá. Uma vez eu tava com muita caganeira, muita. Frequentemente. Tá, cagou em pé, já sabemos dessa. Saiu do jornal. Foi um pouco depois. Quase né? Careca, atendido pelo SUS. Foi por você ainda, usava papete do Seninho? Oh, claro, pô. Então pra correr mais rápido. Aí eu fui um médico... Você era criança? Não, não era. Eu já tinha uns 24. Ó. Oh. 24. Adolescente. É, adolescentão. O meu erro foi ir no médico. Falei, vou ver se tem algum problema, né? Porque me cago pras pernas. Quem será? Tô com a porca frouxa. Isso aqui. Eu resolvia colocando 2 dedos. E aí? Por que tive que ir no médico? Será que eu vou no médico ou eu ando minha vida inteira usando saia pra não cagar na calça? Caga na saia, né? Eu duro que usava calcinha de renda, rapaz. Só pingava, merda. Coava, merda. Dava uma coava. Só coava. Deixava sair a garapa e ficava só o caroço. Só o bagacinho. Só o caldo saía. É, era bem melhor do que eu ter ido no médico. Mas acabou indo no médico. É, pra quê? O médico chegou pra mim e falou: tira as calças. Opa, não vai se cagar mais nas calças. Comecei a ficar assim. Doutor Tramal. Doutor Tramal. Tira as calças, não se cagar nas calças. Anderson. Tá liberado. Anderson. Anderson. Tira o pente. Beleza? Comecei a desconfiar dele. Mas tirei. Ele tira a cueca aí. Ele foi analisar o seu toba. É normal. Beleza, vai analisar de que jeito? É porque ele tem que criar uma relação íntima, paciente e médico. É normal. Abaixa a sua cueca, você quer dizer a peneira? Abaixa a peneirinha. Aí ele enfiou o dedo no meu cu. Não, pera. Mas foi algo. O nome dele chama Ed. Doutor Ed. Não. Abaixa a cueca, tá abaixando. Bem! Caiu nessa de novo! Otário! Sou eu! Seu primo Jefferson! A gente só tá brincando de medo! E ele só tava com um estetoscópio no pescoço, era o primo dele. O diagnóstico de hoje é tesão ABS. É vontade de dar a rabiqueta. É por isso que você tá se cagando assim. Não, e se ele só metesse o dedo, beleza. Não, aí não. Você tá deixando nojento. Aí não. Aí é mentira. Meteu o dedo. Já percebemos qual é o quadro clínico, demência. Ele não meteu o dedo, ele analisou o seu ânus. Se bem que o médico em Sumaré, eu acho que mete o dedo. Mete o dedo, meteu o dedo. E não só meteu o dedo, ainda ficou balançando aí. Essa eu não sabia. Balançando, ficou mexendo. Né? Fazendo uma cunhetinha. Ficou balançando. Né? Fazendo uma cunhetinha. Aí depois de meia hora virou uma cupetinha. Vou ter que chupar. Ai, ai. Fiz de tudo aqui, vou ter que chupar. Agora não tem que fazer. Né? Ai, caralho. Você poderia só ligar a câmera? Ou eu ligo a minha? Aí ele. Fez todo ali. Fez o canal. 360 graus ali, ó. Opa! Pra direita, vai, agora roda pra esquerda. Desbloqueou o celular. Faz o scrollzinho aí. Faz o Itaú. Mexeu o requeijão. Beleza. Vai lá. Deu aquela. Chupada no vinho. Mexeu o gelo no uísque. Dá aquela degustada. 7 horas depois, inconclusivo. Volta amanhã. Desculpa, eu sou só dentista. Vou chamar o clínico geral. Volta amanhã com uma lagosta, por favor. Não, não. Ele chegou pra mim, ó, mexer no seu cu e tal. Não, porra. Mexer no seu cu, não. Wesley Zob, você tá... Não, mexi no seu cu, não. Esse linguajar é muito técnico. Você tem que entender que o Anderson Negão ali, um adolescente, sendo-se violado por Dr. Tramal, ele tava ouvindo ali... O coração dizia. Exato. Ah, tá. Aí, tudo o coração bem. Tava falando, ó, tô mexendo no seu cu. Aí sim, aí. Ele no procura... nosso cu. Tô mexendo no nosso cu. O cu dele, ó, tô mexendo em... Ele, não, gente, não tá conseguindo. Não tá mexendo, analisando, tá... Tá na consulta. Aferindo. É mexer. Ah, ele tá balançando. Essa aqui é cunheta, porra. Ele meteu o dedo em mim, Anderson. Não é assim. Ele introduziu e fez uma análise. Puramente normal. Quem manda você se cagar a todo momento? Quem manda você não ter prega. Mas não precisava me castigar assim, Anderson. Eu avisei que era a última. Não, e daí tudo bem, agora... Então, e aí? Depois ele falou, analisei seu cu. Fiz todo um ritual aí, beleza? Ritual, sim. Acendeu umas velas. Que médico você foi? Eu acendeu um incenso. Você foi de novo no cacique, no pajé lá. Na galeria cacique. Deixa eu acender um incenso aqui de jabuticaba e canela, que eu sei que você mais fica soltinho. Entra na banheira de análise. Ele falou, mexer aqui no seu cu, mas não tem nada conclusivo. Vamos ter que fazer uma colonoscopia. Tramal! Traz a câmera! Hoje eu tô sem a câmera de cu, que o médico deve ter falado. É câmera de cu. Vou usar meu celular. Mas ainda bem que ele é um iPhone XL. Mas tem uma boa câmera. Essa história vai continuar na segunda parte. Que é isso? Vai ter um segundo momento. Mas que... a segunda parte desse episódio ainda não é um segundo episódio desse tema. Desse episódio. Ah, tá. Então... passou a vez. Você foi embora com um dedo no cu. E uma câmera. E não podia nem gritar, senão ia ficar chato. Né? Não podia nem gemer. Não podia nem falar que gostava. Homem não pode gemer. Não, você é louco. Chato. Não tem como gemer. Diga uma coisa. Daí você foi embora. Fui embora. Com a promessa de uma colonoscopia. Marcada. Marcada. Tal data vai ter colonoscopia. Tal data esse cu vai estar no telão da Times Square. Tal data a gente filma nosso exame. Se o bicho, quando caga, sai do jornal, imagina quando... a colonoscopia. É louco. Vai estar no YouTube lá. E o Toba. O canal que só tem colonoscopia. É. Tem umas lives de vez em quando. Mas é uma bosta. Uma vez eu era um adolescente aí lá pra 12 anos, mais ou menos. Ah, adolescente. Adolescente total. Sim. E aí... não tinha altas horas, vida... vida diferente de madrugada, aquelas porra. Ah, então, de patins. Então você era adolescente raiz. Patins roller. Patins roller. Tá. E aí, sei lá. Um dia começou com uma coceira no meio do dedo do pé. Sim, tesão. Mas vontade de fazer igual Jack Chan. Aí, bater as canelas. Não, mas uma coceira no meio do pé. Comecei coçando com o dedo ali. A mãozinha. Dava teso nessa hora por estar coçando uma frieira? Ah, né? É um tesão, né? Coçar uma frieirinha ali. Que eu achava que era uma frieira. Velho. Ah, boa. Aliás, eu não achava nada. Você via que era coceira. Você só achava que era uma coceira. Se coça, coço. Se coça, coço. Né? Eu vi que não passava. Peguei um instrumento um pouco mais... pontiagudo? Pontiagudo, um lápis. Dava mais tesão aí. Mas vi que aquilo ali não tava normal. Não saciava. Tipo, ali 4 horas coçando, tava um tanto quanto... é um cacto, vamos ver. Uma folha de babosa. É, foi coçando por alguns dias, assim, incomodando, né? Sem parar? Não, parava pra dormir, pra... almoçar? Pra almoçar. Pra jantar, não. Né? Pra jantar, não. É lanche, normalmente. E aí... Tava coçando, daí fui no farmacêutico, porque é o primeiro passo. A pré-consulta. Mas foi com o seu Anísio, porque normalmente tem nome de farmacêutico. Não lembro, acho que foi com o Julinho. Ah, é o filho dele. Esse é conhecido. Sim. Fui muito nessa farmácia, conheço qualquer. E aí, receitou uma pomadinha ali, farmacêutico. Porque o farmacêutico ali é o pré-médico. É o... que é muito gente boa, apesar de ser careca. Exato. Peraí, apesar? Pera. É a triagem da triagem, o farmacêutico. Você chega lá no hospital, a primeira coisa... já foi no farmacêutico? Não, não foi. Vai no Júlio. É. Já foi no mar ou no farmacêutico? Não, nenhum. Vai top. No Julinho que tá mais perto. É. Fui lá, o Julinho receitou uma pomadinha. Top, top. Top, top, mas não passou. Ah, mas você tem que passar a pomada, não, porra. Passava a pomada, mas não resolvia o caso. Passava coceira. Até pensei, liguei pro Anderson Negão, ele falou, tem que enfiar no cu a pomada. É, pra chegar no dedo, tem que meter no cu. Tem o nervo do cu até o dedo. Passa a pomada no dedo e mete no cu. O meu médico faz isso. Com qualquer coisa que eu tenha. Tá, não resolveu, fui ao hospital. Com o dedo pegando fogo. O dedo pegando fogo já, porque já tava a ferida aberta. O clínico geral analisou e falou, não, essa pomada aqui não resolve, essa que você está passando. Você pegou com o Júlio, né? Já que ele tem um estoque parado. Né? Ele falou, passa essa. É a competição dele com o Júlio, né? Exato. E já ligou, né? Pô? Ó, já peguei, vendi mais outro. Tá 3-3. E aí? E aí, passei ali por mais alguns dias e não passava também. Pô, mas que desespero, cara. Nossa, eu tava desesperado. Porque coceira é uma coisa que você não tem posição pra passar. Não, não tem. Então, Cara, tava desesperado, porque já tava ficando louco ali. É, não para de coçar nunca. E aí o que aconteceu? Pensei, filha da puta. Eu já tava desesperado. Vou pôr o pé no fogo. Não, mas foi exatamente isso que eu fiz, cara. Eu comecei a fazer um tratamento ali. Stallone, rapaz, Rambo. Passava pólvora e tacava fogo. Não contei pros meus pais isso, mas eu tava... Óbvio que não. Eu tava numa situação de desespero, cara. Eu pingava uma gota de álcool entre... Os dedos do pé. Ia lá e acendia com isqueiro. Dava aquele flop. Eu jogava na água e secava rapidinho. Rapaz, depois de 5 dias... Quando você tava com a ferida toda no osso... Mas não tinha coceira, Wesley Zop! Você tirou a camada da coceira. Talvez eu tenha perdido a sensibilidade nos dedos do pé. E hoje eu sou um belo caiçara que só me rama. Mas foda-se, isso nem não usa. Exato, os dedos do pé são inúteis, cara. Não pro Anderson Negão. Você vê como é cíclico, e né? E nem pro médico dele. E aí foi isso, cara. Me libertei outra vez aí. Boa velha ciência raiz, rapaz. É, chega até a ser bonito de ver. Chega a ser até bonito. Não recomendo mais isqueirinho no meio dos dedos do pé ali. Me libertou da coceira. Queimei ali os fungos que tinha. Os fungueta. Os fungueta ali. Acho que não, é um bom exemplo aí. Pra juventude. Pra juventude, mas fica aí. O mau exemplo pra vocês. Não vá no Julinho. Tá. Quer falar, tá coçando o seu pé? Não tá coçando. Então resolve. Então é álcool, fogo e água. Eles não podem umidade, álcool, fogo e água. Mas molhou. Álcool, fogo e água. Não, pera. Saiu como vitorioso. Porque ninguém enfiou o dedo no meu cu. De graça, assim. Atou. Abaixa as calças. E aí ele te anestesiou pra talvez enfiar o dedo no seu cu. Tá? Realmente. Você é como vitorioso. Mas, então, já começando a segunda leva aí, já que o Anderson Negão falou... A segunda pegada. Anderson Negão falou que teve que... abaixar, né, as calças e... E sim, ter um dedo entrar em seu ânus. E meterem o dedo no seu ânus. Existiu uma situação constrangedora comigo, foi parecido. Nossa, sim, foi uma... Você foi de médico. Eu era o médico. Em Sumaré. Praça da República. Eu lembro uma vez que você trabalhava em Sumaré. De médico. Aí, não. Rapaz, eu tava no ensino médio, acho no primeiro ano do ensino médio, e começou a me dar uma coceira no saco. Mas era uma coceira no saco, rapaz. Você lembrou do fogo? É, aí que tá. Aí eu sou o rei das coceiras, né? Mas no saco eu não vou me atrever não a pôr dá, fogo, né, pô? Você é louco? No saco a ciência deve ter evoluído, pô. Foi no Julinho, passou uma pomada. Vamos lá. Já tava em 153. Começou uma coceira infernal no saco. Fui no Julinho. Julinho. Então, meu saco tá pegando fogo. Meu saco tá coçando pra caralho. Era um saco mesmo. Ai, cara. Era ali, os olhos. Era as bolas. O olho do saco. Não, é olho? Não. É, as duas bolas ali. Ah, a careca. Os peitos do saco. Os peitos do saco. Sim. E aí, rapaz, o Julinho passou a pomada. Obviamente não resolveu, o Julinho não acertava uma. Pelo... Mas vendia bastante pomada. Tô com dor de cabeça, Julinho. Não, passei essa pomada na cabeça, cara. A farmácia que ele trabalhava chamava placebo, bicho. Pomadaria. E aí... Vendemos pomadas e pamonhas. Não resolveu. Eu tive que ir no... No médico. No médico, clínico geral, né? Lembrando que atendimento no SUS, né? Sim. Guerreiros do SUS, pra sempre. E aí, fui lá, o cara falou, não, essa pomada do Julinho não resolve. Você foi na pomadaria? Ele passou outra pomada. Cara, e a coceira no saco era infernal, ardia. Pô. Cara, você preferia ter coceira no pé. Não, ninguém quer coceira no saco, né? Obviamente. Claro. Pé eu tenho dois, qualquer coisa é um puto. E outro, no Bez, você pode ficar coçando, todo mundo só vai te achar um sujo. Agora, você fica coçando no saco, te acha um tarado lunático no meio. É sujo, talvez. É sujo. E aí, se fosse um tarado limpinho. Exato. E aí, você, aquela coceira que chega a abrir virida no saco, de tanto coçar na virilha, não sei o que. Não precisa muito, porque a pele é fina. Exato, né? Exato. Não é igual a sola do pé, grossa. E aí, você vai passando a pomada, não resolveu, voltei lá. E toda essa hora, toda vez, o médico ou médica quer ver seu saco. Não, é pra ver o estado que tá. Pra você que é um adolescente, que nunca mostrou saco pra ninguém, cara, pra mim era muito constrangedor. É foda. Então, Anderson, eu ainda tenho um pintão, cê esperava, você esperava que a primeira vez que fosse mostrar o saco fosse pra uma mina, foi pra um médico. Entendeu? Não, mas quando é médico é pior ainda. Você fica mais constrangido. Você queria que tivesse meia bomba, pelo menos, pro Paulo. Aí sim, você ia aparecer um tarado. Coçando aqui. Ai, que coceira! Ai, minha coceira, doutora! Vem sabendo que é bom pra isso é chama. E aí, rapaz, já eu fui umas três vezes, não resolvi. E trocava pomada, e o saco parecendo um cérebro exposto. Um bulldog. Um bulldog com escabiose, né? E aí, cara, nossa, eu já tava assim, achando que ia morrer, que meu saco ia cair e rolar de repente, assim. Tanto... Chega, pra mim já deu! Para de me coçar, inferno! Mas me coça! Para de me coçar, mas me coça, porra! E aí eu fui no último clínico geral, ele falou... Baixa aí, vamos ver. Você já vai. Vai, mete o dedo do meu cu, meu amigo Anderson. Já fica já, de quatro já, na maca ali. Meu amigo Anderson já falou como funciona. Já sei como é. Dele, quem mete o dedo no cu, sou o médico. Você tá louco? Não sou de Sumaré, não. Não sou o Abreu que se finge de médico, não. Fui na cidade errada. E aí ele falou, não, isso aqui é alergia... Ao tecido da cueca. Isso aqui é alergia à pomada do Julinho. Isso aqui é alergia ao tecido da cueca. Você tá usando cueca... De seda? Não. Poliéster? Poliéster. Ah. Você não pode. Só troca todas as suas cuecas pra algodão e vai resolver. Não passa mais nada, não. Eu pensei, a não ser cuecas de algodão. Não é possível. Tô um mês coçando o saco sem parar. Não é possível. Você tem certeza que não é essa camisinha que eu não tirei ainda? Tem certeza que nesse monte de carrapato e fungo e esses bigatos em volta? Não é essa Bernie? Não é essa Bernie aqui? Essa Bernie que tá pulsando no bacon aqui? Né? Não é ela. Não, isso é tudo por causa do poliéster. Daí, cara, fui lá, comecei a usar cuequinha só 100% algodão. Mas acho que foi uns 3 dias. Parou. Passou. Parou. Nisso. Tacou fogo na pomadaria. Que pegou fogo bem rápido, com as cuecas dali de combustível. Usava Tinder de solvente com as pomadas. E falava, pode passar no olho. Pode passar. Passa e sai no sol que ajuda, viu? Rapaz, eu sei que troquei as cuequinhas. Sarei, não precisava ter gastado um real com pomada, rapaz. Não, mas é uma pomada gourmet. Ah, mas daí o Júlio não ia estar em Miami. Exato. Vendendo pomada. Exato. No iate dele. Mas ai, então foi caraca. Isso. Aí foi um caso aí que eu cocei o saco pra caramba. E era a cueca. Até hoje eu tenho cicatriz do saco, vou mostrar pra vocês. Não. Mostrar tudo bem, mas precisa passar na boca. Não, pra vocês verem que é 100% algodão mesmo. Fica um gosto diferente no saco, não fica? É, pelo jeito fica. Mas foi isso, cara. A gente acredita, não sei por que ele sempre tem que mostrar o saco pra nós. Cientista. Ah, mas não precisa mostrar. Né? Mas foi isso, então, que aconteceu aí. Uma sequência de erros clínicos quase custaram o meu bem mais precioso. Sim. Uma pequena joia, cara, que eu guardo, sim. Uma pequena joia rara. Uma pequena joia rara média. Exato, isso que eu quero deixar claro aqui. Uma pérola, uma pequena pérola. Uma pérola. Pequena pérola média. Um bibelozinho médio aí. Precioso. Mas uma curiosité que vocês comentaram aí, que você comentou, falando. Eu usava as cuecas que tinha, mas não. Uma curiosidade que você falou. Sabia assim, que você tinha que se preocupar com cueca, não, cara. Não, concorda. Você vai se preocupar com cueca. Eu era adolescente, cara. Para. Não, na hora que você falou assim, será que não era a Berne ou o Carrapato que você tinha comentado? E a gente de domingo faz o atendimento aos moradores de rua. Eles vieram contar uma novidade pra nós, que era assim que... Pra eles dar uma bendada com as mendigas que tá na rua ali também, eles preferem... Tem que dar uma cotovelada forte, sim. Não, não, mas elas querendo... Ah, tá. Eles falam que tem, eles preferem pegar as que tem carrapato, porque o carrapato só vai em saudáveis. Então, se a pessoa não tem carrapato, eles desconfiam. Ele fala, ah, não, essa daí, por que não tem carrapato nela? Você sabe que isso daí deve ser... Uma fake news entre mendigos. Pode ser, mas não. É o que eles comentaram com nós. Os caras comem capivara. Né? É. O Zobe começou a deixar o carrapatinho. Aqui, ai, ó. Eu tenho carrapatinho aqui, né, Viruga? Ai, eu sou saudável. Eu tenho carrapatina. Mas era só uma curiosidade. E você, Anderson Negroni, que come mendigas com ou sem carrapato? Não importa. É, conte saudável. A segunda parte. Você aí foi pra colonoscopia. Ah, é. Ou fugiu? Não, eu sou corajoso, sou macho. Eu tô vendo. Ah, pra receber coisa no cu, ele não pode não, mesmo. Ah, você tá louco? Aqui, ele ó, paga ó, pra receber. É. Antes de se fazer a colonoscopia, você tem todo um preparatório, que é bem de gente. Sim, um jantar. Não é? Antes fosse, você tem que parar de comer por 12 horas e tomar fazer só água de coco. E fazer a chuca. Tem que fazer a chuca, legal. Também, é importante. Fizeram, mas eles fazem lá. Fizeram a chuca lá e você? Não. Vale, eu mesmo fiz. Eu mesmo fiz. Porque quando você faz na sua casa, é chuca. Quando você faz no hospital, é lavagem. Mas esse Gil Lubriga tava internado no hospital, ele precisou fazer uma colonoscopia também. Tem, faz a chuca. Daí ele chegou pra mim e falou, ó, fizeram a lavagem intestinal, né, vulgo chuca em mim. Então eu falei, ah, e aí, né, na hora de enfiar... A mangueirete. A VAP ali. É, dá uma doída, né, porque afinal, o cu, né, alguns... Não estão acostumados, né? Exato. A enfiar coisas. Ele falou, não. Não é o nosso caso. É, os caras aplicam uma anestesia. Eu falei, anestesia? Os caras aplicam anestesia, um anestésico pra fazer chuca. Você sabe que os caras só colocou um lubrificante na ponta. Anestesia. Só foi um negócio pra entrar mais fácil do que, porra, não. Então, você fez a chuca em casa. Por quê? Chuveirinho. É, na hora de sair, eu tomei banho. E aí já limpei o cu ali mesmo. Fez a posição do dragão no Kung Fu ali. Outro detalhe é que você toma laxante. Então você fica cagando que nem louco. E você foi lá no médico porque tava cagando que nem louco. É. Daí depois da colonoscopia. Ele passou laxante. Ah, era por causa do laxante. Ah! Usa cuequinha de algodão, viu? Pra não coçar o saquinho. Aí você toma laxante, você descarrega tudo, toma banho. Fica aqui, ó, fica lustroso ali. É, exato. Passa o pretinho no toba, no guete, passa no guete. Antes de ir pro exame, você toma 1 litro de água de coco ali, você tem que tomar e tudo. Você gosta de água de coco? Cara, até gosto, mas ter que tomar 1 litro não é legal. Você não gosta da obrigação. Exato. E da quantidade que posso era... Posso tomar uma Coca-Cola? É. Se fosse... Você tomava 1 litro fácil. Uma Fanta! Oh! Fanta só, não é café da manhã. Caraca! Uma Fanta. Aí beleza, você chega lá, eles te colocam numa maquinha ali, numa maca. Toca uma marcha fúnebre, porque você sabe o que vai acontecer. Todo mundo ali sabe. Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Vem um padre te dar extremunção. Exato. Você deixa de ser um menino e vira um homem. Eles aplicaram ali o pré-anestésico. Realmente. Lubrificante. Só que... Pega o KY, quer dizer o pré-anestésico, na hora que o cara esbugar no olho. Pré-anestésico. Óleo de girassol, pega o óleo de girassol. Pega o azeite. Pega a manteiga na cozinha. E até esse momento eu nunca tinha tomado anestesia. E me deixaram numa sala sozinho. E eu fiquei desesperado porque eu não tava dormindo. Eu falei, caralho, tô acordado. Tô acordado, porra. Eu tenho que aplicar minha anestesia. Não, é porque... Porque tipo... se você morrer, eles não são culpados. É. Na minha cabeça eu ia pensar assim, pô, vou estar acordado, vou enfiar um cano no meu cu, acho que vai ser... Pô, mas... eu quero dormir! Eu vou sentir todo o medinho na nuca de novo! Todo mundo acha que põe uma câmera aqui, mas não, ele só alarga o buraco e filma por dentro. É bem isso aí, mano. Os caras só opa, o macaquinho, coloca o abre a porta e filma lá dentro, entendeu? Coloca um sagui, né, igual o Ganso falou, põe um sagui e entra com a câmera ali. Você fica, desculpa a minha ignorância, nunca enfiaram nada no meu cu. Você fica de bunda pra cima ou de bunda de lado? De ladinho. Não fica de quatro? Não, fica de ladinho ali. Não, mas o cara com anestesia tem que ficar de quatro. Ele tem os dedos do pé forte, mas nem tanto. Puta que me pariu. Tem que fazer esse exame no motel, então. Cara, metade da cintura não sente nada. E fica de quatro. Não, fica de quatro aí, vagabundo. E cacetete nas costas. Onde não tem anestesia pra doer. Não, mas a minha era geral. Era pra pagar mesmo. Era pra pagar, mas você tava acordadão. Sim, porque eu... falaram no seu vidinho, vou enviar um negócio no seu dorme que eu vou enviar um negócio no seu epa! Ah, não durmo. Eu? Quero ver dormir. Ah, rapaz. Mas tenta ficar de quatro aí. Mexeu o pescoço aí, ó, tentando fugir, dando, rasgando o lençol. Vou quebrar tudo aqui. Eu fiquei mais ou menos uma hora aí nesse pré-examatório. Pré-examatório. Deu uma hora mais ou menos, me levaram lá pra onde ia fazer o exame. Mas você não questionou, não devia estar dormindo? Questionei, não devia estar dormindo. Moço, calma. Falou, cala a boca, cala quase boca. Careca. Não, naquela época eu tava cheio de cabelo. Não, eles sabem, eles todos sabem. Os carecas falam isso. Eles sabem. Todos os carecas contam história de quando tinha o cabelo. No seu tempo áureo. Nossa, tá beleza. Quando eu rasguei a canela, tava com cabelo. Beleza, me levaram pra lá, aí aplicaram anestesia geral, apaguei. E você tava de... Baby doll. De baby doll de nylon, sim. Aquela camisola de hospital ali. Aí o cara foi lá, aplicou a anestesia geral, só deu o tempo dele ver ele desabotoando a calça. Mas diga uma coisa, você ficou de lado. Sim. Você não era muito gordo na época. Ah, eu acho que eu sempre fui muito gordo. Não, mas não tanto quanto hoje. É, não tanto quanto agora. Mas talvez pelo fato de você estar ficando careca, você parece mais gordo hoje. Pode ser. Hoje você é um gordo nível 100, entendeu? É o quê? Mas se o cara é muito gordo, alguém tem que ficar levantando a bunda assim? Ou o negócio entra de boa, no chuá, entra no chuá. O Canyon, o Canyon ali. Eu acho que... Talvez ergue primeiro pra achar o buraco. É, enfermeira Betinha, fica apoiando a nada. Enfermeira fica ali. Duas horas ali. Ela é que como se estivesse levantando no vôlei e o médico no ombro dela aqui passando. Aquele 40 quilos de nada ali, bicho. Aquele carro velho que você tem que abrir o capô e não tem o suportezinho lá segurando ali. É, bicho. Dois sacos de cimento aqui, ó, no ombro. Mas bicho. Será que não tem um macaquinho de glúteos pra colocar ali? Um saguizinho. Um saguizinho que abre ali. Não, põe um andaime ali, uma peça de andaime. Pode segura. Ser. No caso, caibro. Do Anderson dava. Um caibro ali. Caibra bastante caibra, coisa. Ali né? Caibra, hein? Eita. Eu venci a porra da anestesia. Oh, que vantajoso. Não tinha nada melhor pra mim. Acordou, beliscou a câmera. Não, deu 30 minutos, eu senti um ferro no meu cu ali, enquanto todo mundo me olhava. Pessoal bebendo champanhe e cheirando cocaína no meu pau. E foi uns 10 minutos assim. Ai, que legal. Eu sou... Nossa, que vencedor. Campeão! Vencedor! Mas o cara não tinha dado anestesia pra um mamute, né, rapaz? Tem que ser o dobro, acho né? Acho que é. Anestesiou só a banda da Nádega que a Betinha tava segurando. Todo o resto sentiu ali. Aí na hora que ele acordou foi dando aquela beliscada. Ela, não vou aguentar! Continue sem mim! E a Betinha foi soterrada. Falem de mim! Quebra os dois! Falem sobre mim! Engolida, foi engolida! Com fratura exposta! Ouve os braços dela quebrando! Não! O médico, você sabia dos riscos. Sabia. Foi vítima da famosa anaconda. Bom que tem tudo documentado. Documentado. E aí você acordou com o ferro no ânus, fingiu que tava dormindo para não ser humilhado. Lógico. Ai, fechou o olho ali, ó. Ai, tô dormindo. Ai, como eu tô dormindo. Ai, gente, eu não acordo nessa anestesia. Eita, caralho, que ruim, tá dormindo. Chorando. Ai, isso aí nem dorme. Precisa vir até na garganta. Nossa. Não tem como rodar uma coisa nessa câmera aí, pô. Devia ter passado um Vick pra não doer minha garganta nessa porra. Que tinha nesse cu aí? Ah, eles fizeram uma biópsia lá, beleza. Câncer no cu. Não, não, tinha, o nódulo era benigno. Que tinha no cu a Betinha? É, tá lá até por hoje. Por isso que não caga mais, a Betinha tá fazendo o tratamento. Tá estancando. Mas o médico falou que eu tenho síndrome do intestino irritado. Ô, oh, já ouvi falar disso. Mas é, o intestino loucão. Irritado. Não, mas acho que não precisava enfiar uma câmera no teu cu pra falar isso. Mas, né, ele é o procedimento dele. É, não, é o procedimento. Eu não vou questionar a profissionalidade. Exato. Das pessoas. Não cabe a você falar não isso. Cabe, tem o Conselho Regional de Medicina pra fazer isso. Exato. Não precisa. Do qual eu faço parte, né? Mas você não poderia falar de você mesmo. Defenda essa prática. Mas a questão é, pessoas que têm a síndrome do intestino irritado, é uma vida difícil. É difícil. Eu conheci uma garota, não podia nem... comer feijão, era, se cagava rapidamente. É isso aí. Dependendo do que eu como, é rápido. Aquela coisa que produz muito gás. Tipo queijo. Assim, queijo. Queijo, é. Queijo tem, com feijão. E tem uma dificuldade também. Fora de falar. De se limpar, cara. É bom tomar banho, porque no papel sai sangue. Se você se limpar no papel higiênico. Não, mas pera. Mas que papel? Qualquer um. Lixa sem. Ah, isso aí. Você tem que passar até sair sangue pra ficar limpinho. Ah, senão... tá. É muita merda em grande quantidade. É que ela fica bem espalhada ali. Ah, fica... pô, na borda. Fica ali na Betinha. Então, cagou é melhor... Cagou é melhor tomar banho. Exato. Ou pedir pra alguém limpar? Ah, é não, uma jatada. Lambele, daquela lambida. Quando eu tô em casa, eu tomo banho ou eu deixo um pouco sujo mesmo. Depois eu tomo banho. Eu não esperava diferente de você, nem me impressionou. Lógico, o que me impressionou é você ter uma certa limpeza com o seu ânus, não achava. Mas aí, já que você tá contando essa história, tem primo seu que não limpa o cu, que eu fiquei sabendo. Não, mas como que você ficou sabendo? Mas pera, Ganganço. Exatamente! Como eu fiquei sabendo, gente, legal. A história é mais absurda. Eu fico meio espantado das fontes que ele tem. É tipo assim, o cara vira e fala, fiquei sabendo que a sua amiga Roberta não limpa direito o cu. Fala, mas peraí, bicho, quem que é? Quem te falou? Mas conte então, Anderson. Minha família é um pouco excêntrica. Não, não é isso, acho que é porca que fala. Não é faz isso. Faz mais sentido. Também! Mas não só isso. Acho que é um bando perturbado do caralho. É. E aí, um dia você tava na casa da sua avó? Tava na casa da minha avó. Com tradição um... familiar. Lógico, ela gosta de servir um queijinho ali. Não vou desperdiçar. Não. E vai negar não, da avó não, é até pecado. Não pode. É. Beleza, comi. Na loteria ali, que é sempre uma loteria. É, exato. Você sempre perde na loteria. Não, é uma loteria. Se ele não come, não se caga. Mas se não, come, se caga. A loteria é que você nunca ganha. Essa é a loteria. Não, ele fica ganha. Assim. Fui comer, bateu ali a vontade de cagar. Peguei minha toalha, porque senão... Pra cagar que... na toalha. Pra tomar um banho. Ah, sim. É senão eu ia ficar com o cu sangrando ali, de uma pejinha. E a bermuda era branca. Exato. Réveillon. Tava sem cueca. Por quê? Porque você não marca cueca, né, pô? Mas cueca branca. Entrei no banheiro. Deu aquele... Comecei a cagar ali. Não, comecei a cagar não, já acabou. Você já viu usar um extintor? É igual, velho. É, mas eu gosto de ler notícias no celular ali, Twitter. Pra relaxar o cu. Exato. Não quero só cagar isso aí. Tem um ritual. Parece que daí você só usou o banheiro, né? É, tem que ter um ritual. Tem que levar pra jantar. Fazer um clima. Então. Aí beleza, eu fui pro chuveiro, comecei a lavar o cu. Porque... E é cagado. É. E como que você lava o cu? Você pega a mão e enfia no cu. Né? Você enfia a mão no cu, velho. Mete lá dentro, é. Mete lá dentro. Tá, tudo bem. E fazia um barulho assim, poque, poque, poque, poque, poque. Que é o barulho da mão no seu cu. É. Mas você fica tipo batendo bafo no cu ali? Fica de manchete no fica cu. Fica de manchete no cu? Como que é? Tá, não vamos questionar. Não vamos perguntar tanto. Não estamos pra julgar, não. É. Não, cada um lava como quer. Nisso aparece meu primo na janela. Mas tem uma janela gigante que tem na banheira dele. Não, é uma janela grande e... Dá pra ver, tranquilo, não é tão alto. Assim. É uma janela baixa também, todo mundo vê. Bem, dá pra ver de boa. Na churrasqueira dá pra ver tranquilo. Arremata na altura do vaso. Ali da onde a ceia de Natal dá pra ver de boa. A janela é pra dentro da casa, né? Pena que dá pra área de churrasco do vizinho. Aí aparece meu primo da janela e fala, ô, tô ouvindo uns barulhos esquisitos aí. O que você tá fazendo, cara? Eu tô limpando meu cu. Ele, não, isso aí não é barulho de limpar cu, não. Não é assim que você limpa cu, não. Ih, caralho. Não é assim que você limpa cu, é. É limpar cu isso aí? É isso, cara. Os primos julgam a forma que você limpa o cu. Daí Anderson Negão questionou se eles não devem limpar o cu. Eles não lavam o cu. É. Né? Nunca lavaram o cu. Mas esse é o amigo do Pinto? Não, é outro. Quer é falar, esse outro doente. Ele só lava o Pinto, que é amigo do Pinto, não é amigo do cu, né? E você, Gabriel Osmar, que mais aí você trouxe? Então, mas em meados de 2008, acho que foi, tive alguns problemas aí de dores no peito e pressão alta, não sei o que, e comecei a ir no cardiologista, investigar e tal. E eu lembro um dia que aconteceu que assustou a galera, que ainda tava jogando bola, separou do nada, encostou, falou, não, é que eu tenho problema no coração. É, sim. Falei, pô, vou ter que sair correndo com esse moleque nos braços, caralho. Mas isso já foi um tempo depois. Viu? Não, tudo bem, mas até ali eu não sabia. O Zop era o tesão dele, sair com você, correndo com você nos braços. Sim, não, claro vou que era. Vou ter que beijar a boca dele muito. Ainda mais porque a gente pulava o muro pra chegar lá. Né? Vou ter que chupar esse... Vou ter que chupar esse corpo inteiro. A gente vai ter que fazer poque-poque junto. Mas porque vamos lavar nossos cus. É, sim, claro. Mas daí um médico me diagnosticou com hipertensão. E desde então ele me receitou um remédio pra controlar essa pressão alta. Muito bem. Depois de algum tempo tive mais alguns sintomas... Ele dobrou minha dosagem de remédio. É, isso eu tinha 16, 17, eu acho que 17 anos. E desde então eu tomo essa medicação todos os dias. De pressão alta. Claro. Pressão alta, tem que tomar. De 12 em 12 horas. Bastante. Bastante. Pega no posto, gratuito ou tem que comprar? Não, eu pego na farmácia. Pega com Julinha. Mas graças a uma lei lá de alguns remédios, eles têm custo reduzido. Então eu pago R$5. Barato. É barato. Mais barato do que se eu pagasse a consulta com o médico pra pegar a receita. Exato. Porque algumas pessoas falam, mas com a receita você pega de graça. Mas eu não pego a receita de graça. Exato. Você tem que pagar a consulta. Tem que pagar a consulta. É. E mais barato que as pomadas de pressão alta do Julinho. Você tem que passar no peito feito Vick ali. É. E aumenta a pressão, que é a base de sal, seu corpo vai absorvendo. Mas interfere na pressão. E desde então eu sei que eu tenho problema de pressão alta, sou hipertenso, tomo remédio, não sei o quê. E, aceita. E nessa investigação aí de pressão alta, eu descobri também que eu tenho um prolapso. O que é prolapso? Prolapso anal! Isso! Uma linguinha, você tem uma lingueta. Tem uma lingueta pra fora. E aí, ó. Então, vai, quando eu lavo o cu, não faz poque-poque. Você foi no médico de Anderson Negão. Foi choque-choque. Você foi no médico de Anderson Negão. Por que tu vai hipertensão pro prolapso anal? O beijo grego é de língua, né? É o prolapso na válvula mitral. Ah, não era, não? Não, não. Ah... Menos mal. menos mal. É só no coração. Isso. Então, tudo bem. Mas tá. É um prolapso leve. Então, o que digamos assim, que a... É uma bênção no meio da válvula. A válvula do nosso coração faz igual uma porta de faroeste. Sanfonada. Bang, bang, pra fora e pra dentro. Sanfonada. Lógico. Só que elas fecham ao mesmo tempo e abrem ao mesmo tempo. E a minha, às vezes, uma abre mais lenta. Então dá... Fora dá, do compasso ali. Dá um leve desconforto no peito. Uma é bate, outra faia. É. Tá. Dá uma dor... É, dá uma pontadinha. É como se fosse uma câimbra no peito? Não uma câimbra, mas dá uma leve dor no peito, sim. Tá. Só que isso não vai me matar, não faz pouca nenhuma. Só sei que eu só tenho... Só incomoda. Isso. É. E agora, recentemente, tive um leve piripaque. Talvez algum de vocês não saiba, os opções. Eu sei! Que eu deixei um PC pra ele dar uma investigada e falei assim, ó, 6 horas passo lá na sua casa. Depois das 6 eu passo lá na sua casa buscar o PC. E isso já te deu um... Um ataque cardíaco, você sabe que o Zop não entrega as máquinas no horário. Exatamente. Não, eu já tinha preparado um queijo com vinhos ali. Mas... Algumas azeitonas sem caroço. Exato. Um café. Pra rechearmos juntos. Mas eis que me deu um piripaque e tive que parar no hospital. Porque começou a me dar um taquicardia muito forte. E quando eu cheguei lá, na hora de fazer a triagem... Meus batimentos estavam apenas 187 batimentos por minuto. Qual é o normal de uma pessoa? 87, 90, 100 ali. Tava um... É, tava uma metranca ali. Parecia que tinha um mendigo dentro do meu peito socando. Você não assim, tinha sentido. Hã? Você não tinha sentido isso. Não, até então nunca tinha sentido. Ah, tá. Mas eu sentia. Como que você sentia? Você tava parado? Ataque cardíaco, como que você sente? Não, pô, o coração começa a bater muito parece rápido. Parece que você tá correndo uma maratona, mas sim, tá parado. Sim, sim. Eu olhava assim, ó, na roupa, eu via a roupa pulando. Ah, isso que eu queria saber. Tão forte. Mas você usa Lacoste, né? Porra. É. O jacarezinho falou assim, para, é, filho. Vou virar um canguru meu aqui. Meu cu tá fazendo Pokémon aqui. Tá lavando o cu aí? E olha que eu tenho um rabo grande. É, pô. É taquicardia isso aí? Então, e foi bizarro, porque na hora da triagem minha pressão tava alta. Dá uma alta. Sensação de cansaço? Sim, mas o peito tá batendo muito rápido mesmo. Você sente ele batendo. Você falou, chegou. Porque quando você tá normal... Chegou minha hora e o Zop, filha da puta, vai ficar de herança no meu computador ainda. É isso que você pensou. Quando você tá com o batimento normal, você não sente seu coração batendo. Cê, não. Se você não, colocar a mão no peito, você sente. Agora na às minha... Às vezes tem que dar uma caçada ainda. Isso. Você falou, ei, morri, caralho. É. Mas na minha circunstância, eu senti ele bater sem pôr a mão, entendeu? Sim, senti ele pulsante. Isso. Parecendo uma rola ali. E quando eu passei na triagem, a minha pressão estava extremamente alta. E daí eu uns 12 por 8 ali. Isso. Extremamente alto. Ah, uns 45 por 19. 18 por 10, 18 por 11 ali. De criança. Aí... Pensa se afogando. Não, detalhe, extremamente alto pra quem toma remédio pra calcular, né? Tava controlado. Porque pra quem não toma, fala, mas a minha já chegou a 20, mas eu tomo remédio, cara. Toma remédio pra não subir. É a mesma coisa, você toma aqueles remédios que o Zop toma pra não subir... E de repente tem uma ereção. Que porra de castração química é essa? Porra, juiz! Porra, Julinho! Era essa pomada aqui. Essa pomada de castração química. Essa pomada de amêndoas aqui que você tem deu. Tem que pingar Tinder no pênis, você falou. E tacar fogo. Aí eu fui levado pra dentro do pronto-socorro e tal. A médica chegou pra me avaliar e ela, pô, viu o relato ali da pressão e do batimento, foi conferir, né? Daí ela conferiu, falou que tava certo. Ou seja, a triagem não serve pra porra nenhuma. Essa é a minha maior teoria. Eu também acho. Nos hospitais em que a triagem não serve pra porra nenhuma. Ainda mais quando a triagem tem fila. Ou seja, aí você fala, não tem, não serve pra nada. Aí ela me colocou lá na observação, já ligou um monte de fio e não sei o que e tal. E da triagem até eu entrar ali e terminar de fazer toda a parametração... Tirar a calça. É, parametração. Paramentação. Tirar a cueca, tomar uma dedada. Foi só colocar os fios, não sei o que e tal. A minha pressão caiu. Muito. É que você muito. Viu aqueles fios tudo desorganizados. Sim, também. Nossa. Tudo enrolado, os fios. Você... Ah, não, gente. E daí, quando ela começou a rodar a baiana, a monitoria de batimento, meu batimento tinha caído, cara. Então, tava light. Caiu e ficou top. Não, ficou baixo. Ele ficou ok. Ficou em 20. Em 100, ah. 90 e pouco e tal. Só que ninguém sabia explicar por que isso aconteceu. Fizeram exame lá de sangue, nada e tal. Falou, tipo, vou voltar a comer meus torresmo empanado com sal. Então é tranquilo, né, gente? Ah, então se ninguém sabe... Comecei. Esse torresmo com flor de sal aqui. Que é bonito. Mas é sal do Himalaia, viu, gente? Porra. Não faz mal. E daí, óbvio que eu fiquei com dor no peito, porque, porra, seu coração tava galopando ali. Poque-poque ali. Poque-poque ali. Tava lavando o seu cu pelo peito. E daí eu fui liberado e fui encaminhado ao cardiologista. O cardiologista pediu alguns exames e avaliou ali, pá, olhou, não sei o que, falou, viu, quem te avaliou? E falou que você tinha hipertensão. Falei, ah, foi um médico ali e tal. 1930. O Julinho isso, da pomadaria. Julinho da pomada, isso em 2007, 2008. Toma, já toma 12 e anos desde então, remédio. Então, desde então você toma esse remédio. Toma. Pois é, acho que você não devia tomar esse remédio. Eu acho que esse remédio tá te causando esses problemas. Ah, não. Ah, não, porra. Apenas. Apenas 12 anos tomando um remédio que eu não devia estar tomando. Ah, não, puta que pariu, bicho. Então agora ele reduziu a dose pela metade e depois vai me reavaliar e tirou o remédio. Talvez corte. E tirou o remédio. Na verdade, você sempre foi saudável. Talvez isso que provoca. Na verdade, no FIFA eu não corria tanto porque eu tinha problema de coração e eu podia correr. Ah, não, bicho! E, cara, hoje em dia isso não é normal, não. Médico errar diagnóstico. Ah, claro que não. Cara, vamos... Aqui o Douglas que não me deixa mentir. Quando que a gente vai tacar fogo nesse Julinho aí? Mas pelo menos... Foi só 12 anos. Não, o Douglas tá querendo consolar você. Não, mas pelo menos só foi descobriu. Uma... Não, poderia ter sido algo bem pior. Ah, sim. 13 anos. 17? Não, o que eu falo, o cara tá tomando um remédio que não deveria. Um remédio pra controlar a pressão, né? Vamos dizer assim, um remédio... Não... Magnopirol. Mas o foda é você ter que tomar ele controladamente, coisa que você não precisava. Não, mas mesmo assim, mas eu tô não, falando, e ele tá poderia ter problema. Causado. Ele tá causando problema. Mas poderia ter causado um problema muito pior. Sim. Levou sorte. Tá, tudo bem. Nesse caso, sim. Na trave. foi na trave. Se fosse o Ganso que azarado, já tinha amputado o braço. Eu tinha tomado 2 comprimidos no segundo dia, eu tinha caído morto. Ah. Não, então era sorte também. O cara tomou 12 anos o remédio. Posso tomar uma vez, vocês vão? Não, tá bom. Tá quase. E morreu nessa vez, velho. Pô, 12 anos vivendo bem ali. Bem, tá. Pressão totalmente controlada, não por causa do remédio. Porque não, porque era saudável. Era um placebo que ele toma 12 anos aí. É que, na verdade, por 11 anos ele comprou na farmácia do Julinho. Que... Era pomada. Era farinha que ele colocava junto. Era farinha que ele fazia uma massinha com a pomada? Exato. A pomada que secava, ele fazia o comprimido. Ele raspava debaixo da mesa assim. Ah, e às vezes vinha mentolada essa pílula, né, bicho? Remédio forte, hein, Julinho? Teve um dia que o Julinho tava fechado, o Gabriel comprou em outra farmácia. Aí estourou o menino, sabe? 12 anos comprando só do Julinho. Exato. R$5. Ah, não, pra ser eu faço 5. É, chega a jogar fora esses palmares. To give while we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Recentemente eu tive, foi cometido uma dor de ouvido, no ouvido esquerdo, recentemente mesmo, tem algumas semanas aí. E você fez todo o procedimento pra passar um dor de ouvido, tipo, puxou a orelha, isso, pingou, estou... mel quente. Exato, fiz todos os procedimentos tradicionais da família tradicional brasileira. Sim. Não pingo nada no ouvido, né, porque eu tenho pavor de pingar coisa no Nem ouvido. Nem óleo quente? Não pingo nada. Tá. Quase todos os procedimentos, como senti uma inflamação, tomei um anti-inflamatório. Fez a dancinha da dor de ouvido? Fiz a dancinha da dor de ouvido. É. Eu tenho pavor de coisas no meu ouvido, então eu não gosto nem de mergulhar pra não entrar água no ouvido. Eu tenho... E também você tem pavor de mergulhar por não saber nadar. Tá? Não, mas mesmo quando é... Não é um problema. É uma das coisas que mais dá pavor nele. Mas mesmo quando é piscina rasa, que você consegue dar pé, eu não gosto. Não gosto de mergulhar, não é uma coisa que me encanta. Ir pro mar e mergulhar, ver as fraldas e os golfinhos e... Mas nem se for pra pessoas... sarar a canela. Não. Eu sou atendido no SUS porque tenho cabelo ainda. Nem se eu cago e preciso lavar o cu fazendo poc-poc. Prefiro chuveiro. Sim, claro. Resumindo... O chuveiro na casa dele é fixado na altura do peito. Ali, pra não molhar a cabeça. Mas resumindo, eu vou tomar banho, eu coloco algodão no ouvido pra não entrar água. Eu tenho dois toques. Eu não gosto de coisas no meu ouvido. E dança de... balé às quintas. Coisas no cu não me importa. Tá. Eu não gosto de coisas no meu olho, entendeu? É. Então eu não gosto que as pessoas venham brincar aquela brincadeira de pôr a mão no seu olho. Sim. Eu não ponho óculos de outra pessoa, entendeu? Então você eu... tem toques de saúde ocular e auricular. E auricular, exato. Muito bem. Chupa pau e cu, rapaz. Não, aí... Eu meto a cara. Se eu tô chupachando, eu vou de churra. Sim. Mas agora, brincadeira de tampar meu olho vai... Aí não dá. Eu não gosto. E aí... começou a dor de ouvido, né? Inflamaçãozinha, comecei a tomar um anti-inflamatório. Falei, caralho, hein? Eu lembro que começou do sábado pro domingo. Então a gente gravou um dia que eu tava com acordei com o ouvido incomodado, aquela sensação de ouvido tapado, sabe? Mas você nem chegou a comentar nada. Não, nem cheguei a comentar porque naturalmente se resolveria, né? Assim. Fui tomando anti-inflamatório, fui trampar, era uma semana que eu tava... Aquela semana que eu não posso faltar do trampo, sabe? Então... Semana útil. Semana... Sim, eu sei. Semana com dias úteis. É, mas no meu caso, ainda mais porque era semana de dia de prova, não gosto de faltar. Ah, sim. Então, era fechamento de nota. Então, é uma coisa que o calendário tava correndo na escola. Então, eu falei, não posso faltar. Fui me automedicando. Cara, chegou, eu não lembro o dia que era, não sei se era uma quarta, uma quinta, eu não lembro exatamente o dia. Mas eu falei pro Zop, vamos lá no hospital comigo, porque é uma bosta ser no hospital sozinho, ainda mais que a gente vai no SUS, fica 3 horas lá, exato, com o tramal te olhando por olhando trás nos da olhos, cortina, né? Então você, pô, vou acompanhar. Olhando nos olhos. Exato. Mas careca de acompanhante não é perigoso. Não, aí não, não, mas não é mais perigoso. Um ali pra interferir. Ah, entendi. E aí, fui lá pegar o Zop, a gente parou pra tomar uma garapa. Encontramos o Gabriel. E aí, fomos atendidos até relativamente rápido, devemos ter ficado... Só 3 horas? É, não, acho que ficamos menos de 1 hora ali. Acho que foi. E aí, eu fui pra atender, e aí, Rodrigo, mineiro bacana, já me ensinou. Médico novo. Você não pode confiar em médico novo, cara. Em médico mais novo que se você. Se o médico é mais novo que você, cara... Você... Mas eu não tô podendo usar tanto isso. Você já tem que meter a mão na cara. Mas aí é um problema do SUS também. Quem que vai fazer plantão de madrugada? Moleque. Médico novo, cara. Claro. Você acha que o cara que tem 30 anos de residente. Médico vai se sujeitar a ficar claro de plantão de madrugada no SUS? Claro que não. Não vai. Mas tudo bem. Já devia ter desconfiado primeiro, uma médica gostosa, assim, gostosíssima, assim. Deveria ter desconfiado aí. Mas, pera aí, você acha que ela não era adequada não, para estar na madrugada? Era nova, não era velha, ah, esse é tá. o problema. Sim. E aí o segundo quesito, eu falei, eu tô com dor de ouvido, ela falou... Quê? Pera, pera, acho que ela não entende. Ela... Eu também. Não. Ela falou... Consigo resolver. Ela não tinha aquela porra do aparelho de olhar no ouvido. Aquela que é uma luzinha que acende ali. Exato. Uma luzinha com um funilzinho. Exato, luzinha na ponta do funil. Pô, isso aí é o básico do médico. É isso e aquele estetoscópio. Mas acho que é porque tava expurgando o pus, não precisava nem olhar aquilo. Não, lá. Não tava, não. Tava de boa. Tá. Daí ela foi procurar lá dentro do hospital. Eu falei, eita. Voltou com a lanterna do celular. Seria interessante. Voltou com o bagulho ali. Parece que tá pipipipopopó. Não consigo ler nada. Com o pica-pau. Não consigo ler eu nada. Eu não consigo ler nada. Essas médicas cegas do senhor. Analfabeto é foda. Ela falou, ó, só tem uma inflamaçãozinha. Top, vou, top. Vou te dar um remedinho. Eu falei, não. Doutora, não... Querendo... Afrontá-la? Não, querendo, porque... Médico é filha da puta, né? Já disse isso aqui. Ô, raça desumilde do caralho! É, porque se você questiona, é capaz dela mandar você tomar uma bezetacil só pra cutucar só tua pra bunda. Calar a boca. Mas tá, eu falei, não, querendo questionar, te afrontar, nem nada disso, mas a dor é por uma infecção. Não é uma dor simplesmente de inflamação. É uma dor que tá me corroendo. A senhora, a doutora... Vossa Excelência. Vossa Excelência. Eu não posso pingar álcool e tacar fogo no meu ouvido. Vossa Mediquência. É, eu percebo que a senhora é saudável porque tem vários carrapatos aí no seu corpo. Você teria, por acaso, certeza? Em vossa sabedoria. Em vossa extrema sabedocência. Você conhece tantas coisas que às vezes achar um livro numa biblioteca tão vasta de conhecimento é difícil. Você. Eu sou simprão. É, não achado o livro correto. Talvez seja uma infecção, porque dói para um caralho. E daí ela, quê? Daí ela falou, não, só uma inflamaçãozinha. Você vai pingar esse antibióticozinho aqui. Ele falou, nossa, vou desconfiada, mas pingo. Eu falei, tá bom, né? Eu questionei, né? Falei, a pessoa tá com certeza. Falei, truquei. Pediu 6, eu vou pro monte. Claro. E aí, beleza. Até falei pros homens, vambora. Passei na farmácia, custava acho que... R$800? Não, R$30 o antibiótico. Coisa light. R$30 coisa de antibiótico que não funciona. Exato. Falei, se for da caixa azul ainda, bicho, esquece. Falei, porra, não. Pensei comigo, saiu barato isso aqui, porra. Vai me sarar a dor de ouvir? Vai, velho. E eu aqui sofrendo igual besta. Era aí. Pra pingar de 8 em 8 horas, lembrando que eu tenho um ranço de pingar coisa no meu ouvido, mas não sou médico também. Não, e outra? É pra, a dor de ouvido era maior do que o seu ranço. É, não, e outra? É pra sarar. Se alguém me perguntasse, ó, isso aqui é um planalto ou uma planície? Eu falo. Exato. Tem certeza? É a sua vasta biblioteca média. Você tem certeza? Tenho. Então... Fui lá, comecei a pingar de 8 horas, eu pinguei a primeira vez, mas, cara, a dor teve um pico, assim, parece que tava em grau 7, foi pra grau 12, assim. Então, falei, ah, mas na primeira pingada. Na primeira pingada, falei, deve tá matando essas bactérias aqui. Vou mandar mais. Dor é bom, dor te faz homem, olhando no espelho. Chorando. Não pain, no gain. A de hoje tá paga, já postei. Daí continuei, né? Depois de 8 horas, pinguei de novo, uma dor de um caralho. E fica aquela sensação de ouvido úmido, tampado agora com água, né? Com o remédio que faz a... O que já faz a aflição. Não, o que já me faz querer rasgar o saco na coceira, né? Pera. E aí, rapaz? Independente da cueca. Rasgar o saco, morder as duas bolas e jogar fora. Passou um dia de tratamento, a dor só latejando, aumentando, e eu pensando, ai... A pingando de biólogo, essas filhas da puta estão morrendo. Morram! Queimem! Queimem bactérias! Se afoguem! E aí, no segundo dia, cara, eu fiz o tratamento também, mas chegou a noite, eu já não aguentava. Aí parecia que tinha um pequeno tramalzinho enfiando o pênis no meu ouvido. Parecia que ele tava ali cutucando. Ai, aí, que delícia! Douglas! Aí, do you want this, né? Do you want this? Do you want this? Do you want this? I know. In your ear. Motherfucker, in your ear. In your wet ear. Ah, eu ali, cara, chorando de dor, mas em posição fetal mesmo. Uma por causa do tramalzinho. Exato, e minha mãe, sabiamente, falou, acho que você deveria ir ao médico de novo, acho que ela errou o seu diagnóstico. Aí, cara, tava com uma dor, fui buscar a Ju no trabalho. Eu já saí às 11 horas da escola aquele dia. Você fica mal-humorado quando você tá com uma dor do caralho? Não, mas era foda você tá com a dor do caralho e ter que dirigir uns 15 quilômetros. Eu tive que buscar em Nova Odessa, voltar, as crianças no banco de trás, chorando. Socando coisa no seu ouvido. Exato. Ah, imbecil. Não sabe dirigir, imbecil. Se fosse o tio com seu Passat ainda, né? Mas não. Tio é cachorro louco. Exato. E aí, cara, devo ter ficado um pouco mal-humorado. Tinha ido na farmácia do Julinho, tinha ido em outras farmácias. Passaram pomada. Não, e o pessoal que aceitou falou... Eu mostrei, né, levei o medicamento, eles falaram, mas você tá com dor, obviamente, porque só esse medicamento não tira dor. Normalmente o médico passa junto um tirador. Fiz a dança do tirador. É, daí eles me passaram um anti-inflamatório forte lá, daí comecei a desconfiar ainda mais que o anti-inflamatório era mais caro que o antibiótico, né? Daí você já começa. E outra, quando você tá doente, você parece que tá o quê? Numa mesa que cheira de travesti, cocaína. Os caras vêm te oferecendo coisa. Você vai acertar. Ah, desce aí. Desce aí, não. Se alguém viesse falar, ó, isso custa seu filho, eu falo, leva esse moleque, rapaz. Isso aqui, você tá louco? Isso aqui você vai cheirar, vai arrepiar sua jana. Você fala, porra, eu tenho pão, mas eu quero, tá ligado? Foda-se. Mas eu fui comprando remédio pra dor, porque eu ia numa... Cara, eu tomava, depois de 8 horas não passava, pô, eu ia numa outra farmácia, pedia outro. E aí os caras, mas custa tanto. É aqui, ó, passa. Passa no cartão, passa no cartão. É, cheque especial. É aqui, ó. Se foda, se foda. Dá só comprimido, eu quero conseguir dormir, filho da puta. Eu só quero 8 horas de sono, desgraçado. Só isso que eu quero. Daí que tá. Daí cheguei lá no segundo médico. Depois, né, depois dessa saga aí com a dor de um caralho mesmo. De um tramal. Te dando dedada. Metendo ali o dedo no ouvido. É, sim, como diz os termos médicos de Anderson Negão. Poc-poc ali. Rapaz, a médica olhou. Ela falou... Ué, o que você tá sentindo? Eu levei tudo os medicamentos, né? Eu levei minha farmacia ali, né? Expliquei... uma carriola. Né? Toda a saga. Ela falou, não, isso aqui não vai passar. Não sei o quê. Daí ela falou, ela olhou, né, direito assim, né, também no SUS lá. Ela olhou e falou, ó, é uma infecção que tá escondida, tá bem lá no fundo. Daí quando você ouviu, é uma infecção. É, ela falou, tá bem no fundo do ouvido. Aqui, externamente, a gente consegue ver uma inflamação, mas você tá uma inflamação gigantesca aqui fora. Então, você, lá dentro deve estar um cu de burro, né? Então não eram as bactérias morrendo. Estão rebosteiros. Não eram as bactérias morrendo aquela hora lá. Era elas que... no parque de diversão. Não, é por quê? Porque eu criei um ambiente úmido com... Ficou maravilhoso. Com um antibiótico fraco. Ou seja, deixa elas mais fortes, filha da puta! Um tônico! Era a cocaína das bactérias, filha da puta! O que ela viu a primeira vez era só um cestinho de lixo pra fora da casa, bicho. Não viu o lixão que tava lá dentro. E aí, bicho, ela falou... que você quer que eu faça? Eu falei, amputa minha orelha. Falei, primeiro, eu quero dormir essa noite e quero trampar. Eu preciso trampar amanhã, não posso faltar do trampo. Ele falou, vai ser pesado o negócio, então. Eu falei, vou te dar um antibiótico aqui de injeção. Vou te dar um... Se for no olho, pode dar injeção. Vou te dar um analgésico aqui, poderoso. Vou te receitar 3 analgésicos e um antibiótico, mas o mais top dos antibióticos. Isso é isso que eu quero. É isso eu que vim eu pra quero. Isso. Vou conseguir trampar amanhã? Ela falou, você vai. Você vai precisar. Porque eu tô te passando antibiótico mais top. Se você faltar... Rapaz, daí... Eu espero até que você não durma, porque está trabalhando. Daí, rapaz, ela receitou, tomei na veia, o antibiótico vai descer. Deu heroína, né? Deu heroína. Desceu queimando, bicho, antibiótico. Você sentia ele queimando dentro da veia. Você o, vai, cara, isso que... o cara veio aplicar o antibiótico com funil. Ele jogou o álcool, aí quando estava na veia, ele riscou o fósforo. Eu sei, esse tratamento eu conheço. Ele veio com uma... Uma injeção de analgésico do tamanho dessa garrafa PET aí. Só que não era pra ser dissolvida no soro, não. Era direto. Cara, quando ele foi aplicando aquilo ali, cara, nossa, aquilo foi me dando um tesão, bicho. Nossa, mas nunca me senti tão bem na minha vida. Quando a dor começou a passar, eu pensei, nossa, vou conseguir dormir finalmente. Não, quando ele termina de aplicar a injeção, você dá um tapa na cara dele e fala assim, porra, por que que eu tô aqui? Eu tava bem, cara. Você é louco. Você até fez, nossa, devia ser frescura minha. Eu não devia ter vindo aqui, porra. Exatamente. Você até esquece, né, a dor que você tava. Cara, eu fui lá na farmácia comprar os medicamentos. Porra, bicho. Nossa, eu nem sabia que medicamento podia ser tão caro assim. E você tem dois filhos pequenos. Nossa, bicho. Eu nunca tinha comprado um medicamento tão caro na minha vida. Não. O bicho parecia um antibiótico, parecia um... Santo Graal. Não, uma action figure de Star Wars, cara. Vinha uns negócios prateados assim, saiam umas luzes. O bagulho era louco, bicho. Não, e dois comprimidos. Não, e o mais... R$400. O mais engraçado é que eu acho que o pessoal que faz... Que tem veterinário, pet shop e tal, faz curso com a galera que vende medicamento. Porque o cara da veterinária fala ali, não, ó, eu vou te ajudar. Exato. Ficou R$3.000. Eu vou sair no prejuízo. É, só que daí a galera da farmácia tá, ah, mais alguma coisa? Não. Ah, então ficou em R$792. É. Não, mas pera. Porra, bicho! Eu pedi 4 comprimidos. Vai 3 vezes no cartão. Falei, mas no cartão não passa mais porra nenhuma, filha da puta. Comprei uma carriola de remédio. E aí... Quanto vale um cu aqui nessa farmácia? Eu posso devolver se eu melhorar antes? E aí fui tomando, né? Senti uma melhora no ouvido, senti um remédio da dor, tomar... É o toque de Deus. Eu acordava, isso é Deus. Eu acordava, tava segundo ainda, porque ela falou, ó, continua esse, você vai comprar esse... Cara, tava tomando 6 medicamentos por dia. Puta que pariu. Nossa. De dia acordava, ela, quando acorda, tomo 6. Hã? Coquetelzão. Parecia um idético, só que pesando 200 quilos. Né? Diferente. O da AIDS quer emagrecer, eu não tava. Um idético bem nutrido. Como se um idético que não tivesse feito sexo. E só engordado. Exato. E aí, filha da puta, bicho, fui tomando... Só que chegou no sábado, precisei visitar o Lombriga lá no hospital. Sim. Fui, eu tava sentindo uma foto... Uma dormã. Não, uma foto de sensibilidade no olho. Vinha os farol dos carros, né, que eu tava voltando à noite da pista. Vinha os farol e o olho aqui incomodado. Porra, que merda, hein? Falei, que porra de farol alto, filha da puta, xingando todo mundo. Que esses faróis a laser? Olhando no meu olho. E aí a gente gravou domingo, né, eu ainda com dor tudo, mas o analgésico já deixou no barato, ela receitou um que eu... Deixava embaixo da língua aqui, nossa, rapaz. Sublingual. Mas dava um tesão, bicho. E aí, eu tava sentindo, assim, um pouco de incômodo aqui na face esquerda. E o... Só que achei que era porque o estúdio aqui, a gente é muito quente, sua muito, cai suor no olho, né? Eu pensei, ah, deve ter sido uma irritação, né, do suor. Foi passando ao longo do dia. Fui tentar brincar com a Lupita, que eu... De piscar o olho, né? A gente tava piscando o olho, daí eu não consegui piscar o olho esquerdo. Eu falei, nossa, eu achei que eu sabia piscar o olho esquerdo. Piscava o direito. Ah, é, será que era o cu? Eu achei que eu sabia piscar os dois olhos, mas pensei, não, talvez eu não pisque os dois olhos. Então, e nunca soube. Então, descobri agora. Tem pessoas que não conseguem piscar realmente o olho de cada vez. Exato, é, não. Pô. Então, pensei que eu sou uma dessas pessoas. No outro dia, fui dormir, acordei no outro dia. Na segunda-feira, vai dar aquela trabalhada legal da segunda. Aquela gostosa. Tomei um banho. Fez o cocô. Fiz o cocô antes de tomar um banho. Fui lavar o cu no poc-poc. Sim, é importante. Fui escovar o dente na hora de cuspir. Saiu pela lateral o cuspe. Falei, ué. Ué, que é? Além de não saber cuspir, piscar. Não cuspi. Além de não saber piscar, é. não sei cuspir. Dá uma... Acho que sou uma dessas pessoas que não sabe cuspir. É. Fez um fusquinho. Mas cuspi eu sabia. Olhei no espelho. É uma lhama, bicho. A minha cara esquerda toda caída. Cacete, bicho. Daí eu não conseguia piscar, toda aberta, assim, parecia que eu tinha morrido do lado esquerdo. Doendo pra porra, doendo pra porra. Daí eu... Daí doía a cara inteira. É, daí eu... Ela, para de imitar. Para de imitar um orc, vai. Tá lavando o cu aí, pô. Pô, que porra, que... Daí eu falei, ó, eu acho que tô com a cara paralisada. Mas você não falou assim, você falou, acho que Daí eu já pensei, tô tendo um derrame, vou morrer, né, filha da puta. E aí o... Minhas senhas são essas. É, minhas senhas são essas. Já pesquisei no blog do Dr. Drauzio Varela. Você podia ter ido no blog do Juquinho. Exato. Ou na farmácia do Julinho, né? Sim. Mas acontece... Ah, na pomadaria do Aqui o que acontece, ele falou lá que... Tinha casos de dor de ouvido que evoluíam pra paralisia periférica facial. Cacete, hein, bicho? Falei, nunca tinha ouvido falar isso, mas também sou um extremo ignorante. Exato. Mas o Drauzio Varela falou que existe. Pô, mesmo. É o médico que eu mais confio. É. Porque ele é mais velho. E outra, ele tem um canal de YouTube que eu gosto. Então, pra mim... De vídeos rápidos, isso que é ótimo. Exato. Então, pra mim, já basta. E aí, rapaz, eu vi lá que tinha ligação. Então, falei, agora não posso mais ir nos clínicos geral do SUS, que só tô me fodendo nesta porra deste caralho. Vou no Drauzio Varela. Se eu... Deveria ter ido, talvez. A consulta é só meio antibiótico. Talvez ele aceite o antibiótico como pagamento, mas ninguém compra esse aqui. Mas tá. É até raro, você, né? Escolhe o carro zero ou antibiótico pra pagar a consulta. Antibiótico que é mais caro. E aí, falei, ah, vou trabalhar porque se pá, ninguém percebe. Se pá, ninguém percebe. Eu sou professor, mas ninguém dói notar. Eu dou aula na minha cara. Eu dou aula só pro lado direito. Mas é que na sua cabeça você fala com você mesmo e você tá falando normal. Sim, sim. Só que quando você tem que falar, projetar a voz, você começa a perceber que você... Não, mas um lado caído que não pisca. E o outro lado que pisca que fica com o cara que tá tendo tique. É, porque o outro lado fica piscando a todo tempo, né? As pessoas se incomodam com aquele lado. Daí os alunos, obviamente, perceberam, né? Daí eu... Professor. É, professor, um primeiro questionou: o senhor está bêbado? Não bebo. Falei, não. Eu gosto, admiro você acreditar no meu potencial e tá bêbado. 7 horas da manhã da segunda-feira. Segunda questão. Vai cair biomas na prova? Não. Vai cair fiomas na prova? É uma nova categoria. É fiomas. Então, fiomas vai cair. Fiomas, exato, como você falou. Mas escreve com B, né? Interessante. Essa pronúncia francesa, né, Bruno? E Flanalto, vai cair? Sempre achei que era Planalto, professor. Será que o e as águas pluviais? Não, aí é fluviais mesmo. Mas é que são águas azuis. Cheguei lá pros meus coordenadores, expliquei o que tava acontecendo. Você quer ir embora? Eu falei, quem quer ir embora, rapaz? Quer trabalho, filha da puta? Você tá louco, irmão? Cala a boca, arrombado. Mas sim, já estou dentro do carro. Sim, me dá esse café, cai na roupa. O duro que era isso, eu ia beber coisa e escorria. Nossa. Tem que beber com a cara torta. É, totalmente diferente. Porque você perde todos os movimentos. Você não consegue fazer beijo, você não consegue fazer... Não consegue mandar beijinho. Eu não passei por paralisia facial, mas teve um procedimento que eu fiz no queixo e deu anestesia e eu sei o que você tá falando. É a mesma coisa. Dei baba também. Não, você bebe de um lado e escorre do outro. A única diferença é que na anestesia você não sente dor. Eu sentia dor pra caralho. Eu falei, não, aqui é trabalho, vou dar todas as minhas aulas. Porque eu realmente gosto de trabalhar. Mas não vem entortar a cara pra essas aulas. Cara feia é fome, então vamos comer. Hoje você tá meio paradão, hein, irmão? Tá meio paralisado, parece. E aí, então, falei, a Ju já marcou o otorrino. E o cara do testamento. É. E aí outro caso que médico é tudo filha da puta. Porque você liga lá e fala, ah, pro convênio não... Não tem vaga, só daqui 45 dias. Ela falou, não, paga à vista. Opa, hoje... Amanhã. Hoje às 13 tem... Você tá disponível agora? Tá... Quer que eu te busco? Já começa uma videochamada. Não é, filha da puta, ou não é? Claro que é. Porque ela, não, se for por convênio daqui 45... Ô, filha da puta, minha cara tá parada. Eu vou morrer daqui 45 dias. Desgraçada. Daí... Conseguimos lá, né? Pagando à vista, né? Não é engraçado. Meio antibiótico. Não é engraçado um cara que não conseguiu mexer a boca no otorrino. Tá meio rindo, né? Eu tô parado. Otorrino, no, otorrino. Notorrino. Notorrino laringologista. E aí, além com ele tinha os equipamentos mais evoluídos, né? Visto que ele era especialista na área. Ele tinha uma mesa de pinball? Não frequentei a casa dele. Doutor Gustavo? Não, no consultório. Doutor Gustavo? Já foi lá? Já. Gosta dele ou não? Gosto. Gente boa, gente boa. Fui lá, doutor Gustavo. Bichão olhou meu ouvido lá, com os equipamentos evoluídos. Equipamento da NASA. Não, o cara era ainda toda galância, porque ele é um cara galante. Ele... É, você teve uma complicação. É lógico que eu tinha uma complicação, filha da puta. Não tinha vergonha. Você acha que eu ia pagar R$500 numa consulta? Era uma dor de ouvido e a minha cara tá parada, filha da puta. Não, é a coisa mais fácil de tratar, uma dor de ouvido. Isso só perde pra coceira no pé, que você trata com fogo. Eu tinha otite, agora eu tô com a cara parada. Agora eu tô paralítico, filha da puta. E aí ele falou assim, você teve uma complicação, isso não é bom, né, porque... Ah, nossa, é porque... Ah, nossa. Não, porque às vezes uma complicação você ganha prêmios. Eu tiro o mérito dele porque eu tenho muito cara de ignorante. E já falei isso aqui. Ah, bom, isso é verdade. Então as pessoas me julgam muito como ignorante, então eles dão as informações... Óbvias pra mim, eu não ligo. Então ele falou, teve uma complicação aqui... Isso não é uma coisa daí eu... Ah, isso, é. Boa, não é. Isso, já falou. Já, cara. Tá bom, agora escuta o professor. Vamos passar agora com uma fono, pra você aprender a falar desse jeito. Você tá tomando um antibiótico forte aí ainda, mas isso daqui... Tá um cu de burro, realmente. Tá com um pus entalado. Eu vou te dar uma... Uma solução. Uma solução. E você falou, qual que é? Cirurgia. Ele falou, vou furar seu tímpano e aspirar tudo essa... Ele falou, é isso tranqueira. Que eu tô falando, caralho. Anestesia. Eu falei, vamos anestesiar e fazer. Ele falou, não pega anestesia. No máximo, lubrificante aqui. Mas o lubrificante nem chama de pré-anestesia. O lubrificante nem é no ouvido. E nem é necessário também. E aí, eu furo. Eu falei... Tem como me deixar como induzido? Pra fazer vai, me dar, vai doer. Ele falou, vai ter um grande incômodo. Traduzido, vai doer pra cabrar um caralho. Falou, vai ter um o grande... senhor já deu o cu, vai doer mais. O senhor já foi em médicos em Sumaré. É mais desconfortável. A abordagem é mais ética, mas mais desconfortável. Eu me senti no rock, né? Falando, pode furar, Mick. Porque tava com muita dor, cara. Tava não, sei, eu só não tinha opção. Não tinha opção. Daí... Você se sentiu da Atena falando, corta pra mim. É, daí eu falei, fura. Fura, fura. E já me deixou na posição lá, ele jogou uma anestesia lá que não era... Lubrificante. É, lubrificante. Pré-anestesia. Começou a furar, mas nunca senti tanta dor na minha vida, cara. Pior que o chute no saco? Não, foi pior que o chute no saco. Eu já levei chute no saco, bolado no saco, bolado no estômago, já atropelei carro, já, porra, nunca senti tanta porra, dor bicho. Na minha vida, bicho. O cara foi furando ali. Bom, pra você ter uma ideia, eu cheguei no auge de desmaiar de dor, cara. Me senti flutuando assim. No meio do universo. Caralho, bicho. No meio do universo. Chegou a desmaiar. Cheguei a desmaiar de dor. E aí só senti a voz dele me chamando, eu voltando assim. Ah, o quê? Deus? Deus. Tudo bem. Já pensei, pelo menos eu desmaiei, já deve ter acabado. Eu vou começar a furar. Não foi isso. Olhei pra mim, eu tava mijado, cagado, cara. Ô, louco. Me mijei e caguei na cadeira, cara. Tanta caralho, dor. Bicho. Eu falei, nossa, puta que me pariu. Que cara que eu vou voltar no Dr. Gustavo. Vai que ele descobre que eu sou... Tinha que ter feito chuca, pô. Não, ele falou, calma, isso é normal. Não na hora do procedimento. Porém, o paciente limpo. Tá aqui uma bucha. Limpa falou, minha cadeira. Ele falou... Ele tacando álcool na cadeira ali, tacando fogo. O avental dele, tudo borrado. Explodiu merda, né? Ele falou, cacete, porém não consegui aspirar tudo. Então aspirou um pouco. Ele falou, precisaria de um segundo furo. Mas você tá quase... Porque você vai pra morrer. É, né? só que você não vai aguentar, né? Eu falei, que isso? Tá louco, irmão? Que isso? Tá louco? Tá louco? Quem que tá louco? Traduzir, você tá louco, irmão? Você acha que eu não aguento furo? Fura essa boca, bicho. Tô aqui, nem senti nada. Não, é melhor não. Sabe quando você quer entrar na água salgada com as pernas fodidas? Sei. Tá loucão, ó? Fura essa porra aí. Ele falou, não. Já tô cagado. Já que, é. Que é o pino? Você acha que eu vou bater uma punheta enquanto você fura a minha orelha? Porque não tem outra opção, né? Agora... Ele, não, corre risco de você ficar careca. Aí é demais, aí é demais. Não. Não sabia que tava tão agravado o meu quadro assim. Ele careca nojento. Não, isso é um pleonasmo. É o que ele gosta de explicar. Ah, ele é muito explicadinho aí. E aí, cara, ele falou, não, mas você vai tomar uma bomba de anti-inflamatório, corticóide, porque... Mas não tinha nada que poderia, já que tava furado, acabar de vazar ele? Não, não, porque ele ia precisar fazer um outro furo e ele tava com medo que... Se ele morresse, né? Que eu mordesse a agulha. Sei lá, matasse ele. Que tesão! Resumindo, ele falou, você vai tomar aí mais uns 5 medicamentos junto com aqueles que você tá tomando. Porque o que aconteceu? Eu, na minha ignorância, não sabia que o nervo da face, ele passa pelo ouvido. Os nervos, acho que a gente só tem um nervo no corpo. Tem coisa que chicote só. Não, chicote só. Entendeu? Ele vai afetar tudo. É uma moeba. É uma moeba. Deu tesão em você. É uma moeba que o cara puxa e... Você até teve paralisia no dedão do pé, mas como não usa... Exato. Já tava morto ali. Passa também no ouvido. O que aconteceu? A infecção passou pra esse nervo. Ele, quando infecciona, inflamou, né? E aí ele para de receber os sinais dos comandos. Dos neurotransmissores ali, os comandos. E não aí... precisa nem exibir o slide, acho que a gente entendeu. É o slide que eu peguei do Dr. Gustavo. É engraçado o slide ter comandos em ação, né? Mas não entendi, recebeu os comandos. E aí foi isso que aconteceu. Então, ele caralho, bicho. E aí ele falou, ó, você vai tomar pra combater a infecção, pra ela não se espalhar mais. Vamos torcer pra ela não se espalhar mais. Ai, que legal. E depois vamos torcer pra você recuperar os movimentos. Mas ele tá menos paralisado, parece. Ah, agora tá bem menos, pô. É. Agora tem um... Você tá com um leve movimento do lado esquerdo. Sim, o Zob que veio aqui em casa no... Aquela vez que a gente foi pra São Paulo lá, tava totalmente parado. Tava totalmente ali. Paralisado. Agora você tá piscando. Sim, agora tá. Mas foi aí. Daí, pô, era... E aí ele começou, ele passou um medicamento lá forte também, mas... Outro carro zero no medicamento, né? Tá, claro, né? Mas ali, velho. Você já tá fudido. Tá em Vegas, Negão. Depois você foi pro especialista, né? Ali não... Ei, você tá em Vegas. Não, você vai... Joga, você não, joga. Você não para de jogar enquanto você tá ganhando. Você não fica rico. Cara, exato. Já perdi 3 carros aqui, mas não mais, pô, né, caralho. É a próxima. Na próxima recupera tudo. Exato. Entendeu? Então você vai. Porque agora, você tem que combater essa infecção. Claro, pô. Aí, foi isso. Daí era um esquema lá, começava tomando 10 comprimidos... Por 5 dias, depois reduzia. Matemática. Depois 5 por 10 dias. Daí gostei da matemática, que era bom na PA ali, reduzir os medicamentos. E aí foi isso, cara. Então foi uma... Cacete, bicho. Uma pequena dor de ouvido. Que aflição, cara. Que complicou, e aí... Deu mais aflição do que a dedada no cu do Anderson. É que a dele foi suja, aí né? Aí é cara. Diversão. E a dele o médico não errou em nenhum momento. Não errou. Acertou fundo. Fez o trabalho. Isso é verdade. Acertou no meio do acertou alvo. Acertou na mosca. Não foi nem no aí... ângulo, porque entrou direto. Foi chuar. E olha que pra acertar nessa bunda aí, that's it, boy. Always look on the bright side of life. First things happen to see, you know. Always look on the bright side. Well, what you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing. We'll come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. You can change this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Bernie, I said, they'll never make that money back. Muito bem, chegamos ao fim desse episódio, mas que agora está tudo bem. Agora tá tudo top top. Só saudávelzão. A cara tá parcialmente funcionando de novo. Sim. O Gabriel foi curado da... Parou de tomar a porra do remédio. O Gabriel tá curado da hipertensão, o remédio curou ele. É. Exato. Curou, daí como curou, não precisa mais tomar. Exato. E quase curou tudo, né? Que ia matar ele. Né? É, quase resolveu. A alergia é do remédio. Quase também. Resolveu de vez. Anderson Negão lá, vou fazer um pouquinho. Mas tá com um cu que belisca que é uma beleza, vixe. Tá indo na fanaudiologia pro cu fazer outro som enquanto lava. Enquanto lava. Mas diria que ainda não chegou ao nível de Zop, né? Porque Zop está quase... Quase atingindo o disco de platina. Fazendo muito sucesso. É, realmente. Zop aí só com as suas canelinhas raspadas aí. Canelinhas que não nascem pelo. Gostou? Essa canela da sua mãe. Cadela? É isso que eu ia falar. Você chamou minha mãe de cadela? Canela. Ah, tá. Tá falando que ela cheira a canela. É porque ela se pinta de vermelhinha agora. Ela fica toda rosadinha quando vem. E de quatro. Então é hora de falar tchau, né? Hora de falar tchau, é isso? E não sai do pau. É porque é hora de falar tchau. É porque é igual aquela bala que você chupa, chupa, cansa e não termina. E dá em moita, não é isso? Não, pera aí. Então acabou, né, gente? Falou! Acabou, então. Oh, oh, oh. Era isso que eu ia falar, eu ia falar da mãe dele. Deixa eu ver, então. Momento do seu tchau. Falou, negrada! E um elogio pra mãe do Zop aí. Sua gostosa! Não, mas não. Gabriel Asmar nas suas redes sociais e um elogio pra mãe do Zop aí. Porra. Pra você que quer acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, arroba Nectar do Lixo, e o elogio pra mãe do Zop, ela é uma boa mãe. Obrigado. Obrigado. Wesley Zop, nossos demais contatos, seu tchau e um elogio pra sua mãe. Temos o WhatsApp, que é o DDD 199495-5485. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lameiruxos. E mãe, o meu único elogio que eu tenho pra te falar é que em duas você acertou. Em um você errou. Desculpa ter nascido, mãe. Desculpa, nossa, mãe. Que depressivo. Desculpa, caramba, mãe. Você devia ter falado do seu quadro clínico de depressão. Desculpa, mãe. Cada vez mais saliente. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Que vocês tenham uma boa semana, uma semana saudável. Até o próximo episódio. E Dona Zop, gostosa!